Em nome de Polo Ar, com a Polo Ar ar-condicionado, você entra no clima, hein? Acesse poloar.com.br. Em nome de BV Financeira, você conhece o site Meu Carro Novo? É o classificado de veículos da BV. Se você está pensando em trocar de carro, acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça. BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Grupo Esser, um nome construído com história, tá no ar o Estádio 97. Muito boa tarde a todos. Boa tarde, boa tarde. E aí? Mais ou menos, já. Opa, boa tarde. Tamo aí. Ô, seu Bento. Bento. Segunda das Navas. Alegria, né? E futebol paulista, hein? Caramba, hein? Opa, vírgula. Tá o Verdão, hein? Vírgula, né? Caraca. Vamos salvamos, com vocês. Salvamos os paulistas, vamos lá. Olha, não sei a fala tempos, de nós, seu Bento, com gosto agora. Não sei há tempos pra fazer placar do Parmeira aqui. Faz tempo, não me lembro do último placar. Mas faz tempo, hein? Mas jogo chega balada, também, sabadão à noite. Tem muito placar do Parmeira, tem... chega. Estiveram lá vocês, ganharam de virada. Que nós, coisa, né? Nós. É, isso aí. Quero lembrar a todos vocês. Você chupa. Que... A último título quem ganhou fui eu, e depois para ganhar outro. Mal educado você, hein? É, mal educado. Tu quer que eu responda? Muito mal educado. O juiz me prejudicou. Em prato comeu. Não, senhor. O que ele falou? Não entendi. E deu uma descascada no Palmeiras. Ele disse o seguinte: ele foi ofendido. Quem ganhou o título fui eu, e para ganhar outro, vai demorar, hein? Não, o que ele falou, gente? Isso. Ele falou isso. Falou isso. Isso. Mas qualquer chance do Palmeiras ganhar um título novamente é zero. Vai demorar. Ele falou que vai camelar para ganhar outro título. Aliás, os caras tão puto comigo também, aí, que eu falei que o Palmeiras é um time de M também. Olha, esse time, viu, gente? Eu acho fraco, viu? É, mas não você não é pode história falar do Palmeiras. Isso, o senhor não pode falar não isso. Não é história do Palmeiras. Eu vi o que o senhor falou, eu vi o que o senhor falou, e o senhor foi muito bem criticado. Fui bastante. Muito bem criticado. Mas eu acho que esse time é ruim. Não é história do Palmeiras. Primeiro que ninguém perguntou pro senhor nada e nem pro Filipão. O senhor também não gosta desse time. O senhor também diz que esse time é ruim. É isso aí. Vamos falar só aqui. O negócio é o seguinte, ó. Ninguém perguntou pra esses manezinhos aí se o time é ruim, se é de M ou não é. Nem, e pro Filipão também. Tem que ficar quietinho e falar da naba que ele tomou. Mas o Filipão tem que falar da naba que ele tomou. É. Quietinho na dele, na miúda. Certo. E mais uma, além né? de tomar naba, mais tomou uma. Um vareio de bola do Palmeiras. Com um time melhor. E o Grêmio, senhoras e senhores, o Grêmio é um time melhor do que o do Palmeiras. O mortal. É melhor. E também é ruim. Se você pegar o jogador, não, o jogador a jogador, o time do Grêmio pode ser até melhor. Eu acho que é melhor mesmo. E olha que o Grêmio tabela, é fraco. A tabela mostra que é melhor. Ela estava em quarto até então. Não sei se caiu depois. Preciso olhar lá, não lembro mais. Mas é. E tomou a naba do time do Palmeiras, que jogou com raça e com vontade, que é o que a torcida estava cobrando. Porque esse time do Palmeiras, ele não é ruim pra cair. Não é, ele tá longe de ser ruim pra cair. Esse time que jogou. Os meninos da base que subiram dois lá atrás, bons. Bons e podem ser jogadores que venham a ser até muito melhor do que são hoje. Porque um tem 17 anos, o Vitor não lembro se tem também 19. Tem isso aí, entendeu? Por aí. É, e fez o Palmeiras fez uma partidaça. O Valdívia, queiram os senhores ou não, podem criticar ou não, jogou, mas jogou muito. E apanhou o jogo inteiro. Cara, quem assistiu primeiro... sabe o que eu tô falando. Apanhou. E não vem com conversinha fiada que o Barcos... Ei, não sei porque... Chupa também. Vem fazer pirada, vai fazer pirada na casa da tua mãe. Mas o juiz foi na mal. Casa da o Barcos gostava de você. Chupa não gostoso. Justo, ele chupa gostoso, o Filipão é igual a dele. Mas chupa também, se falou bobagem. Você chupa. Fica quietinho aí. Ninguém te perguntou nada quando é que vai ganhar. Ou deixa me ofendeu. Isso é um problema do Palmeiras, não é mais teu. Já que você não tá mais lá, você fica na miúda e quietinho aí, que você já tomou a naba da Alemanha lá e tomou uma do Palmeiras pra ficar esperto. Tá já tomou. Coisa. E outra, de 6 pontos com nós, vocês só ganharam 1. Nós ganhamos 4, chupa. Né? Isso aí, Domingo. É isso, não é? É isso aí. Empatamos, nós ganhamos os negros aqui. Chupa. É verdade que nos últimos 5 jogos... O Grêmio não tem chupa. Camisa mesmo, né? 5 jogos, 4 vitórias, gente. É freguês. 5 jogos, 4 vitórias, Palmeiras. O Grêmio é freguês, nosso. Imortal, sempre morre. Mas só, Domérico, não, mas agora só uma coisa. O Meirahit não foi pênalti, o do Palmeiras. Acho que não foi pênalti. E o Barcos não era pra ser expulso. Acho que foi. Vamos falar a verdade. Não foi... Cada um tem uma opinião. Mas o Barcos... Não foi pênalti e o Barcos nem encosta no cara, Domérico. Aí é sacanagem. Mas ele foi pra pegar o cara e não pegou. Mas ele foi cercado. Sabe, o cara pulou, mas que ele foi pra pegar, a bola e errou o tempo da bola, ia pegar o cara. Se o cara não pula, pega o cara. Pera. É que são dois argentinos, ali, olhando o lance, você verifica lá, foi nada. você verifica que pode até ser um lance passivo até de cartão amarelo. E foi o que aconteceu. É. Ele não foi expulso direto. Ele tomou o segundo mas amarelo e foi expulso. Ele nem encosta, Dudu. Ah. Eu acho que ela precisa encostar, precisa quebrar a perna do cara pra ser expulso. Mas precisa ver a intenção do lance, gente. É a intenção do lance, eu acho. Pelo menos eu acho. Quer dizer, o cara vai lá no... Ah, não peguei no cara. Deu um carrinho, mas não pegou porque o cara pulou, então não merece cartão. Não, sim, mas o jogador do Palmeiras, não. O jogador do Palmeiras pulou mais na malandragem também, vai. O cara malandragem. E outra, o juiz errou e outra coisa. O juiz é ruim. Vou dizer ele não roubou pra ninguém, não tô falando que ele ajudou o Palmeiras. E eu o tô cara lá que o Filipão mudou o Bastos lá é pra ter expulso o primeiro aquilo, tempo. Ele já. E o tal do Ramiro batem demais. Ah. O que eu tô dizendo é que o juiz é ruim. Não tô dizendo que o Palmeiras que o juiz roubou é ruim, o Grêmio. Não tem problema. Ele roubou o Palmeiras, que não foi pé, e depois ele zoou o Grêmio. Que não era pra expulsar o Bastos. Então, não era. Ele ferrou o jogo. Bem, não era pra expulsar o Bastos, mas era pra expulsar os outros. Sim, uns dois, três. Porque bateram demais e saíram. Ramiro bate muito. Deram pancada no Valdívia pra cacete ontem. Ontem no sábado. Mas meteram o cacete toda hora. E o Valdívia deitando e rolando em cima dos caras. Gostou. Deitou e rolou. Se fizesse sempre isso, né, Dudu? É isso. É isso, Domérico. O Valdívia que a gente cobra, que a torcida do Palmeiras cobra dele, é que ele tem o mesmo empenho em todos os jogos. E que tem que jogar o máximo de jogos possíveis. Porque se ele jogar do jeito que ele tá jogando, ele é chamado pra ser 10 da seleção do Chile. Ele vai ser considerado um dos melhores jogadores na posição do Campeonato Brasileiro. É isso, só isso. Isso é bom pra ele, né? E é bom também, claro, pro Palmeiras, né? Agora, fez uma partidaça e calma, hein? Vamos falar. Calma. Calma. Tem 34 pontos. Quem cai hoje, acho que se não me engano, o primeiro cai é o Bahia, que tem 30. 30 pontos. Ô, gente, 4 pontos, faltando 10 rodadas, vocês estão loucos? Não tem nada a ganho, não. Não tem nada a ganho, certo ou tô errado? Eu acho que 10 caras. Calma, calma. Tá tudo embolado. Se você perde mais duas seguidas, já pode entrar de novo no Paran. E ó, o Sport que se cuida que tá chegando aí, hein? O pessoal tá chegando no Sport. O Sport não ganha mais, mano. Tem 36 pontos. Foi só chegar o Diego Souza. Tá chegando os caras no Sport. O Sport tá ficando aí. E o Palmeiras tem um jogo com o Sport aqui em casa, hein? É depois, aqui, lá na frente. Vai ter um jogo aí. Ô, Domênico. Cravo, o Palmeiras não cai, velho. Eu vou falar o porquê. Sim, mano. O que faltava pro time do Palmeiras, o Palmeiras conseguiu aí já há algum tempo e agora isso refletiu-se em campo. Confiança. Não, o time do Palmeiras voltou. O time do Palmeiras aí, ele vinha jogando bem algumas partidas, tava dando azar, tá certo? A bola não entrava, a bola passava na frente do gol, o Henrique perdendo inúmeros gols, inúmeras oportunidades, mas o Palmeiras agora, ele readquiriu a confiança. Né? Não é nem questão de sorte só, Motinha. É a confiança que tava abalada. A partir do momento que você joga com confiança, você tende a acertar mais. Verdade. O Palmeiras ele tava sem confiança. O Palmeiras agora ele conseguiu 3 vitórias consecutivas e tá na cara que vai escapar. Palmeiras e Flamengo já meio que não foi. Mas, mano, as próximas rodadas, mano, o Palmeiras pega o Santos. O Palmeiras tem umas pedreiras. O Palmeiras ele tem. Mas o Portugal, aí que tá. O Palmeiras ele vai enfrentar uma fase turbulenta com adversários mais qualificados, vai. O Palmeiras no próximo jogo ele pega o Santos. Pedreira. Depois ele vai pegar o Cruzeiro fora. Difícil. Mas é que tá, Domingo. Depois o Palmeiras depois e Corinthians. Pegar o Bahia lá. Aí começa a facilitar um pouco, porque aí depois o Palmeiras acaba pegando o Bahia lá. Mas esses três próximos jogos aí, você pega aí Santos, Cruzeiro e Corinthians, o Palmeiras não perde as três. Você acha que faz quantos pontos? De 9, vai. Falando sério agora. Na boa, 4. Quatro pontos, vai? O que você acha, Domênico? Eu também acho. De novo, o seu Bento também. Olha, 4. Vou dizer uma coisa pra vocês. Se o Palmeiras mas jogar, é dois clássicos, hein, se o Palmeiras jogar com o mesmo empenho que jogou contra o Grêmio, dificilmente perde os três também. Não concordo, não vou dizer que vai perder, não. Quantos pontos você acha que faz? Não sei quantos pontos faz, mas se jogar igual que jogou, precisa ver, né? É que é dois clássicos. Por exemplo, na atual fase, hoje, Santos e Palmeiras, velho, na boa. Eu não posso colocar. Eu acho que o Palmeiras é favorito contra o Santos. Eu acho que clássico. Não é favorito. Eu acho que vai jogar mal duas vezes daquele jeito. Eu acho que clássico. O Santos, como o Santos conseguiu tomar três também? Então, não vai fazer isso. Aliás, o Santos e o Corinthians ajudou bem em nós esse final de semana. Beleza, a vocês também. O Santos não vai jogar mal duas vezes. Vocês perderam o Botafogo, o outro perdeu pro Criciúma. Agora vamos esperar. O que de vocês também? Vocês não ajudam mesmo, viu? Me ajuda aí! Me ajuda aí! Se o Palmeiras não depender dele mesmo, ele tá ferrado, viu? Porque depender de vocês, viu? Domênico? A visão que eu tenho do Palmeiras é simples. O que tem que considerar agora é que o Palmeiras bota, antes dele, 9 ou 10 times brigando pra não cair. O que era muito diferente de antes. Uma coisa é você ser o primeiro acima da zona da confusão, como diz o Lucha. Uma coisa é você estar dentro da zona de confusão e outra é você colocar times abaixo de você para poder estar tranquilo. Mas os times estão aí, gente. Tá tudo com o mesmo número de pontos, né? Sim, mas é muito diferente, não é? Não, é diferente. É muito diferente. Mas eu acho que tem que ganhar mais umas. Claro que tem que ganhar. Tem que umas 3, 4 partidas aí pra ficar legal. Claro que tem que ganhar. 3, 4 partidas. É claro que o cenário. Dá pra ganhar. O cenário é bem melhor do que tá dentro da zona de baixamento. Mas 4 pontos faltando 10 rodadas. Não tem que descansar. Sim. Tem que continuar na mesma pegada. Portanto, mas só, eu acho que são quatro pontos. Muito louca do meio, você viu? Porque a maioria dos times que estão pra cair ganharam com a sorte. Tudo ganhou, então. Aí que tá, nós ganha, todo mundo ganha. Então, agora são 4 pontos pra todo mundo, não é só pro Palmeiras. A Chapecoense ganhou do Sport lá. Não foi? A Chapecoense ganhou do Bahia fora. Bahia fora. Mas a Chapecoense vem. Mas o Bahia, o Criciúma ganhou do Santos. Não cair, né? E o Botafogo, que a gente dá como favas contadas domingo, no sábado, lá no Corinthians. Ganhou do Corinthians. Mas, gente, e todo o Criciúma ganhou do Santos. Mas todo o Campeonato Brasileiro. E o Criciúma, que é o pior ataque do Brasileirão. Meteu 3. Não havia feito 3 gols em nenhum jogo até agora, só contra o Santos. E nesse lance, nesse jogo teve o alto puxão. Eu não assisti o jogo. Teve o alto puxão? Criciúma, que era o lanterna. Você não viu? O Damião, na hora que entrou na área, ele mesmo puxou a camisa dele. Ah, ele se autopuxou. Não, é pra saber se ele não foi tirar a camisa do Rego. É verdade. E quantas camisas que entram no bolo? Eu não vi jogo nenhum ontem, porque eu estava num casório. Muito bem feito. Sábado, domingo, só nos casamentos. Olha, o que venceu mesmo no final de semana, tirando o puxão, foi o Nilton comemorar o gol, que não foi. Isso aí foi fantástico. O Nilton tá louco, hein, mano? O Nilton Glicerina, que jogou no Corinthians. Tá no Cruzeiro. Ele subiu na dividida com o goleiro e cabeceou. A bola foi pra fora, ele saiu comemorando que nem louco. Aí o Marcelo mesmo falou: não entrou não, velho, vamos jogar aí. Volta pro meio pra marcar. Ah, meu Deus do céu. Deixa eu falar um negócio, você gostou 3-0? 3-0, meu trabalho. Cugeiro, não, não gostei, não. Porque eu quero passar vocês. Ah, foi isso, olha que esquentou aí. Gostou? Começa o festival de nabas. Começa o festival de nabas. Deixa eu ver que naba que eu começo. Vamos falar do Palmeiras. Não, o Palmeiras já foi. Já que falamos aí do Santos, vamos lá. O placar do Estádio 97 informa. Lá em Criciúma, conte comigo. Criciúma, 1-2-3. Santos, 0. Esperança que tinha de Libertadores começa a ficar distante. Que pena. Jogou seu Robinho também, né, Regê? Meio time, né? E com o Leandro Damião, então, certeza de não sair gol. O Peixe tomou 3, já viu o jogo também do Peixe, tava fácil ali, a defesa de cabeça. Ainda bem que o Criciúma tirou o pé, né? É, ainda bem. E teve esse lance aí, que foi uma coisa, e agora vai cair no STJD. O Damião já não joga bola, né? Já não faz gol, agora o STJD vai ver. O Palermo deu alta entrevista? Né? É, então. Ele deu alto puxão. E aí, deu alto puxão ali, indo pra área ali, gente, que feio, hein? Ridículo, né? Mas ele se jogou? Foi uma simulação. Você não viu? Foi uma simulação diferente. Entra no YouTube e vê. Fica engraçado a justificativa, né? Sim, o que ele falou? É ridículo, ele falou que a camisa cola. Então... Ah, ele tava descolando. Só que o detalhe é o seguinte, quando você vai descolar a roupa do corpo, você dá um puxãozinho pra baixo, solta, né? Ou pega as duas mãos, dá uma banada, né? Mas o que ele fez era o seguinte, o lance tava, a bola, e teve a percepção... O sentimento de que a bola seria passada para ele no ataque do Santos. É. E ele, dentro da área, ele sentiu a aproximação do zagueiro ali, do marcador. Aí o que ele fez? Simulou que ele... Na frente, ia cair. Aí ele ficou, mas muito esticado, né? Com a puxando, o juiz vê de longe. E arriscou, quer dizer, ridículo, né? Tentou meter um louco lá. Ridículo. Né? Agora, o que dá impressão, o que deixa puto e chateado o torcedor do Santos, eu principalmente, é que você começa a perceber de que parece que voltamos àqueles tempos de Fábio Costa, aquela turminha que tinha no Santos, né? A semana passada, o senhor Edu Dracena, ele deschavou, ele acabou com o ataque do Santos. Sim. Fez fortes críticas na mídia e o Santos tinha ganho o jogo. E aí... Você esquece que tem telhado de vidro, né? Porque aí você vai pro jogo seguinte e você, defesa faz e você comete os erros grosseiros que a defesa do Santos cometeu ontem. Então, aí você vê um Damião jogando, quer dizer, jogando não, um Damião em campo e o Gabigol lá no banco e nem cogitado para jogar 5 ou 10 minutos. Então, alguma coisa realmente deve estar acontecendo ali. Eu não critico o Enderson Moreira por questões técnicas, táticas ou competência. A minha crítica a ele vai no sentido de que realmente a cada jogo fica demonstrado que ele não tem personalidade nenhuma no sentido de liderança e para quebrar essa coisa de grupo e de diretoria. Está na cara que existe uma interferência na escalação do time do Santos. Isso está ficando cada vez mais evidente. E o Santos, e o time do Santos, na atual condição do campeonato, nessa altura do campeonato, não pode perder para o último colocado da maneira como perdeu. Não pode mesmo. Isso é inadmissível. E não me venham com desculpa que Robinho precisa... Porra, você precisa do Robinho pra ganhar do último colocado. Aí não dá. Se é um time grande que é o último colocado, tudo bem, pô. É, você considera um clássico. Agora, do Criciúma, o último colocado... Aí não dá, né? Você toma de três e o time se dá o luxo de tirar o pé, velho. Porra, o time... E perdeu uns gols, hein, Jeque? Não viu a cor da bola. Não, aquele gol que eu tava falando pra você, quem foi que perdeu? O Giovani. Meu Deus, ele sozinho com o goleiro. Era pra matar o João ali, mudava tudo. Não, mas não dá, Mota, sabe? Se chega uma hora que não tem condições, é inadmissível. E passa a pagar esse mico e ser vergonhoso. Tudo bem, vem um clássico agora. Aí vem um clássico contra o Palmeiras, né? Que precisa muito da vitória, vai jogar em casa. Não, e por ser um clássico, eu não acredito... É pra quem busca o jogo, né? É. Quando que é? Domingo, 16 horas. Domingo. Ué, não acredito. Semana free. Não acredito que o Santos entre com essa moleza toda, né? Não acredito. Uhum. Mas, como eu disse, não dá mais pra assinar embaixo. Então você fica a essas mercês e a esses critérios que infelizmente rondam um time de futebol. Edu Dracena, você foi um baita jogador, véio. Você foi um baita do zagueiro. Mas já deu, chega. Chega. Vocês não precisam tanto da vitória, não. Calma. Vai descansar. Mais é nós, RG. Nós precisamos mais agora. É, calma. Ridículo. Né, seu Belo? Nós precisamos mais que eles. Sim, claro. Pra vocês também é o Criança Esperança. Ah, não tem esse troço. Ó, só dá ajudinha a todo mundo aí, viu? É o seguinte, bom, daqui a pouquinho vão ter mais nabas aqui, mas antes da gente falar de mais nabas, é o seguinte, olha só. Hoje eu vou falar sobre conquista e não é do campeonato, não. É sobre a conquista pessoal, meu amigo. Ah, essa conquista é melhor, hein? Se você quer conquistar a sua casa própria, comprar imóvel na praia ou aquele sítio que você sonha, então chegou a hora, hein, meu amigão? Ligue agora para o consórcio Remasa no 3142-3440. É, 3142-3440. E veja como é que é facinho realizar o seu sonho com prestações a partir de R$350, hein? Não perca tempo e ligue agora mesmo, hein? 3142-3440. 3142-3440 é o consórcio Remasa. Estádio 97 pela Energia 97 em nome de BV Financeira, hein? Você conhece o site Meu Carro Novo? É o classificado de veículos da BV. Se você está pensando em trocar de carro, acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, hein? Com a BV você sempre pode mais. Em nome de Grupo Esser, um nome construído com história. De Arena Space, o melhor do MMA em um só lugar, hein? Todo domingo à meia-noite no canal Space. Em nome de Peugeot 308 com teto panorâmico e mensais de R$690. Venha hoje mesmo dirigir o seu. Vamos lá, agora mais nada. Ah, meu Deus. O placar do Estádio 97 informa. Lá em Amazonas, pertinho aqui do lado aqui. O trabalho tava top lá, hein? Botafogo 1, Corinthians 0. Isso é tradição, né? Ganhar de quem tá em cima, Corinthians é forte. Agora, ganhar de quem tá lá embaixo, segue naquela. Tira do zico pra dar pros pobres. Tem clássico aí pra frente, podia ajudar também vocês, né? E aí, meus amigos corintianos? E aí? O que acontece com o Corinthians, mano? Que, né, é engraçado isso aí. As derrotas, eu tava acompanhando aqui, eu tenho os registros dos placares de quem perde o Corinthians e tal. Sim. É só time lá que tá na zona de rebaixamento, time que tá na pindaíma, na hora que pega os grandão lá. Olha, ô Bento, esse resultado aí que aconteceu no sábado foi previsível, cara. Previsível. Eu falei a semana passada toda aqui que o Corinthians tropeçaria contra o Botafogo. É verdade. Falei, o Corinthians quando pega um time grande, ele joga de uma maneira. Quando pega um time pequeno, ou então um time que tá brigando pelo rebaixamento, ele joga de outra maneira completamente diferente. Parece que não é nem o mesmo time. E é por isso que eu venho aqui e critico o Mano Menezes. Porque eu acho que cabe ao treinador mudar a postura do time. Aí vão falar, ah, mas o goleiro do Botafogo foi um dos melhores em campo? Foi, de fato foi. Mas você não pode passar aí, talvez, 90 minutos sem fazer um gol no Botafogo. Por mais que você crie chances, perca gols, etc. O Corinthians até a bola do Bruno Henrique na trave, aquela bola que explodiu entre a trave e o travessão ali na gaveta, o Corinthians ele teve uma postura de um time que queria ganhar. Passou daquele momento, o Corinthians se perdeu dentro de campo. Aquele pênalti lá que o Fábio Santos fez, na minha opinião, foi pênalti sim, desestabilizou o time do Corinthians. O time do Corinthians parecia um catado dentro de campo depois daquilo. O Botafogo, óbvio, que não ia colocar o resultado em risco, só saia na boa, só saia no contra-ataque. O time do Corinthians aí, com todas as suas limitações, conseguiu criar algumas chances aí em que saiu cara a cara com o goleiro do Botafogo, mas não teve a competência de fazer o gol. Até o menino lá que entrou lá depois no decorrer lá, acabou perdendo um gol cara a cara lá, como é que é o nome dele? Piauí, como é que chama? Alguma coisa assim. Tocantins. Ele entrou e saiu cara a cara uma hora lá com o goleiro do Botafogo, cara a cara com o goleiro e chutou em cima do goleiro. Então, tá certo? Ah, mas vai responsabilizar o moleque? Tem que responsabilizar sim. Ah, tá jogando, remunerado, é funcionário do clube, por que eu não vou falar? Vou passar a mão na cabeça? A culpa não é dele totalmente? Óbvio que não é. Mas a bola do jogo caiu no pé do cara. É profissional. Tá certo? Tá lá, ele merece críticas e elogios, né? Nesse momento, especificamente falando, ele merece ser criticado, ué. Porra, tá lá, faz parte do grupo, quer o quê? Massagem? A massagem vai na zona, mano. Negócio assim, mano, é verdade, se quiser, mano. Eu posso fazer demais, massagem nele, eu tô aqui pra isso. O negócio demais. É o seguinte, mano, com relação a isso aí, não vou ficar a pé da vida, não, cara, porque inclusive eu acho que há males que vem para o bem. Essa derrota do Corinthians aí, na minha opinião, foi legal, cara. Foi legal porque o Botafogo, Motinha, na boa, não merece cair, cara. Não merece cair. Verdade, os caras. Mas é verdade, gás, né, mano? Tem que parar. Uma coisa a gente brincar aqui, que nem quando eu fico zoando com o Domênico aí, etc e tal. Mas eu também torço pra que o Palmeiras não caia. Aí os caras, mas se é Corinthians, tem que torcer o contrário. Não torço, velho. Não torço. O futebol brasileiro hoje já tá uma merda, cheio de time pequeno aí, enroscando aí com time grande na primeira divisão. E o futebol fica chato. Eu gosto de ver clássicos aí, vai. Corinthians e Botafogo, Corinthians e Flamengo, Corinthians e Palmeiras, Corinthians e Cruzeiro, Corinthians e Atlético. Olha o Botafogo. Pô, muitas vezes você pega lá, Chapecoense, com todo respeito, nada contra Chapecoense, Criciúma, tá certo? Figueirense. Tradição, né? Não. Mas, velho, eu prefiro ver um clássico, tá certo? Nacional, do que ficar vendo esse jogo capenga aí, aquele time lá que mete o ferrolho, fica aquele puta jogo chato, o time que não sai, joga por uma bola, quem sabe aí no escanteio, numa falta próxima da área, vai pro inferno. Mano, Botafogo fez Botafogo. Isso. Então, joga por uma bola. Mas é que o Botafogo hoje, a situação que os caras estão, na boa. Pena, né, mano? É, eu sinto jeito, dó, mano. Eu sinto dó, hoje na não boa. Tem jeito. Domênico, imagina você, e você que tá me criticando aí, falando, tá jogando pra torcida. Jogando pra torcida é o cacete. O negócio é o seguinte: se coloque você no lugar de um jogador do Botafogo, fica lá você sem receber 6 meses, 7 meses. Quero ver se você vai estar satisfeito, se você vai conseguir trabalhar com tesão. E a vitória do Botafogo... Eu trabalho com tesão até hoje. Trabalho com tesão. A dancinha. Gostou, Mota? Mas, ó, o negócio é o seguinte, cara. Não tá nem aí. Os jogadores do Botafogo, os caras foram homem pra cacete, velho. Foram. Porque muitos ali se recusariam até entrar em campo. Por muito menos já vi jogador falar, tô com a perna doendo, não vou. Não, e se o cara entrar na justiça, de repente até ganha o direito de não jogar, e, né, mano, os caras não pararam de correr pelo certo ou errado com o afastamento dos caras, como eu já falei. Eu não tava lá, não vi o dia a dia, não sei se o presidente do Botafogo tava certo ou errado. Aos olhos de quem tá de fora, parece errado. Mas o time continuou correndo. Eu não vou dizer, Portuga, correndo, que faltou vontade pro Corinthians. Eu não acho que faltou vontade. Mas os jogadores do Botafogo estavam com muito mais tesão pelo resultado do que o Corinthians. Mas, só um adendo. Não é pela vitória. Eu tenho dito isso aqui. O Botafogo, mesmo nas derrotas que tem tido nos campeonatos aí, você não vê os caras dando mole, não. Os caras correm, velho. Os caras estão correndo atrás do prejuízo. E é que o Corinthians não teve capacidade de fazer gol, mas os caras não estão dando mole, não, velho. O que você acha, Benjamin? Ah, eu vou falar, mas de novo, o que o Mano Menezes está parecendo culpa dele, tem. Quanto o Botafogo, não tem. Não tem. Não tem jogador, desculpa, né? Jogador, não tem uma desculpa, jogador, né? Jogador dentro de campo tem que ter atitude. Não pode, cara. Treinador não tem que entrar, treinador não entra em campo. O Corinthians tem um atacante. Aí eu falo, eu mano, a gente está divergindo em muitas coisas. Bom, quanto até esse Romero. É brincadeira esse cara. Mas gente. É ruim. Não, ruim sou eu. O Tigelinha? Quando ele marcar 5 gols no Corinthians, tem que dar uma placa de prata pra ele. Ô, Domênico, esse é aquele que eu falei que vou pedir jogos? Desculpa no final do ano. Em 24 jogos. Guarda desculpa. Você falou, né? Não vai dele, quatro, não. 24 jogos ele marcou um gol. É ruim demais. Esse cara não chuta. Ele mas só ele corre. É o quê? Segundo atacante? Eu acho que é o 22º atacante. Ele já fez 24 jogos já. E um gol. A posição que ele joga. Ele não marca gol. Repito, eu prefiro o Sheik. com 34 anos no lugar desse cara. É horroroso. Não, o Sheik é melhor mesmo, hein? Gente, o time do Corinthians, o time do Corinthians, se não tiver o Guerreiro, não joga. É verdade. Com todo respeito, com todo respeito ao Botafogo, o Corinthians jamais poderia perder o Botafogo na situação que tá. O time do Corinthians, eu digo, faz tempo, eu não vejo nada demais. Aí substitui, colocou Jatos, também não joga nada. O cara entra aí, com uma vontade, né? Sabe? Mas não dá pra entender a falta de vontade desses times grandes. E olha, apesar de achar, na minha opinião, que o pênalti não foi. Mas isso é outros 500. Eu achei não, que foi. Mas não joga, cara. Mas não é desculpa, né? Esse time do Corinthians é um time comum, não tem nada demais. Repito, não tem nada demais. E se o Guerreiro não jogar, é um Deus nos acuda. E o Ralf? Também. O Ralf, pra mim... E aí, ele volta na próxima partida contra o Atlético. O único jogador, pra mim, o único jogador que é indispensável, que ele não pode faltar, é o Guerreiro. É o Guerreiro. Só? Indispensável? E o goleiro? Não, tudo bem, é bom, o Cássio tá jogando bem. Não, mas e o Ralf? Não, não é indispensável. Não? Tu não entende nada de futebol, que eu gosto muito do Ralf. Bom zagueiro, mas não é indispensável. Ah, é, quem tá fazendo a diferença? Mas quem no lugar deles? É o Guerreiro. Indispensável. É o Guerreiro, é porque o Guerreiro faz gol. O Guerreiro é o único cara que o nome diz, é Guerreiro. É o que o Valdívia tá fazendo no Palmeiras, é a diferença. Não tem, é o Guerreiro, não tem atacante. É o Guerreiro no Corinthians. Não tem atacante. O time não chuta gol. Não tem um cara que bata a falta, não tem um cara que faz que cabeceia. Tá coisa, não. O Corinthians se precipitou em vender o Romarinho, você acha? E o meio, mas tinha que vender. Precipitou, também. Sete pau, velho, no Romarinho. Repito de novo. É o meio dele, ninguém, mano. É o meio de campo mais morto da história do Corinthians. Não é o pior tecnicamente, é o mais morto. Primeiro pro Botafogo. Mas a coisa boa é que hoje faz 37 anos que nós ganhamos o título 13 de outubro. É isso aí, 13 Nossa. De outubro, eterno Basílio, mano. Cadê o Basílio? Liga pro Basílio aí, mano. É isso aí. Toda vez é isso. Sempre, vamos ligar pro Basílio. Cadê o gol do Basílio? O Basílio tinha que ter uma cadeira cativa aqui. Não. Depois de a gente ver esse troço, antes, precisamos falar de outra naba aqui, ó. Ricardo, Estádio 97, informa. Por isso que o Muricy não aguenta, né? Passa mar. Cruzeiro perde duas, na hora que vai encostar, aí vem o Luan do Atlético Mineiro e ó, Atlético Mineiro 1, São Paulo 0. É história, né? Caiu no horto, ai, tô morto. Tá bem, Mota. Tá indo no... Foi no outro? Foi no outro que você perdeu. Não foi. Você não viu o jogo ontem? Você não viu? Não, vi, lógico. Não, viu? Não. Você falou que era no Mineirão? Como você viu? Eu tava muito louco. Viu? Tava louco? Com aquele calor, mano. Mas enfim, olha, eu vou falar, sexta-feira eu falei aqui, ó. A chance de São Paulo perder era 80%. Com 10 desfalques. Os caras... Mas quem não jogou? Vamos lá. O Ganso não jogou? O Ganso. Não jogou? O Souza. Então começa a complicar. Começa a complicar. Legal. No foi meio Luiz de Fabiano. Campo é o Luiz Fabiano. Puta, foi horrível. Entrou depois. Entrou no segundo tempo. Aí o Pato jogou. Foi um dos melhores em campo. Aí o Muricy fez uma besteira só. Desculpa, Muricy, mas você fez uma besteira. Vou voltar pra casa. Você deixou o Coveiro e tirou o Pato. Pelo amor de Deus. Osvaldo. Ai, ai, ai. A jogada morre sempre nele. Praticamente Coveiro, terror. O Osvaldo não tocou na bola o jogo inteiro. Aí você pega, me tira o Pato, que tava, era o melhor em campo ali, atacando, pra colocar, e deixa o Coveiro. Mas o Osvaldo deu um passe bonito pro Pato uma hora lá, não foi? Tô dizendo, mas tem uma bola que ele não entregou. Para, né? Vai. Esse cara morre, toda jogada morre nele. Eu escutei os caras bravos aí, porque o Muricy tirou o Michael. Ele tá com suspeita de lesão, gente. Por favor, vai buscar informação. Os caras Nossa, chamou vocês de mal informado. Não, você deu uma traulitada no Portugal agora. Não, eu ouvi falar que eu não assisti o jogo de São Paulo. Os caras mesmo no Twitter, que absurdo, tirou o Michael. Tem que ter fonte pra falar as coisas, né? Exatamente, você sabe disso. Tem que pescar certo. Você sabe disso. E você é pra caramba. Então, bom pra caramba. O Maicon foi tirado exatamente porque tem uma suspeita de lesão, ainda não tem certeza disso. Mas, e depois disso, o São Paulo entrou Bosquilha, também não foi mal, moleque. Mas o São Paulo tá desmantelado, cara. O São Paulo, meu, 10 desfalques. Olha, o time tá perdido, realmente, esse calendário tá acabando. O São Paulo tem um time. Você começa a tirar as peças principais que funcionam juntas. O São Paulo é um time desmantelado. É um grupo de jogadores que tá tentando jogar, que não foi tão mal. No primeiro tempo jogou muito bem, mas no segundo tempo se perdeu. E agora, quarta-feira, a gente pega o Atipato, né? Quarta? É. Tem Luiz Fabiano, que também não vai pro jogo. Mas o brasileiro, você joga com quem agora? É domingo. Contra? É. Bahia. É Bahia. Bahia. Não é, do São Paulo, é dia 18, mano. Bahia, torcida é, sábado. A torcida. Ah, a torcida Peugeot. 18h30. São Paulo e Bahia. Ah, vocês ganham. É, Morumbi. Ah, tem que ganhar. Vai ganhar. Você tá acho que ganha. Pelo amor de Deus, hein, Moita. Eu falei que eles iam perder pro Atlético. Mas eu também falei sexta-feira. Não, eu falei. O São Paulo perde do André, mas ganha do Bahia. Ah, tá. Se você falou, Domênico, eu acredito. Deixa eu fazer uma pergunta meu pra vocês. Vai torcer pra nós aí, porque os caras aqui estão torcendo. Torceiro eu não torço, eu torço pro Palmeiras. Ô, Mumu. Analisando o futebol, vocês vão ganhar. Fala aí, Mumu, vou ficar em casa. Olha lá, hein? Você não vai perder do Atipato, que vai ser a 16ª derrota sua em mata-mata, hein? Calma, o maior da história. Calma, pelo amor de Deus, Mumu. Ai. Mas ó, o rei do morre. Pelo amor de Deus. Coisa lá, eu não conheço o time do Kenkopato aí. Os caras jogaram bem aqui. Você merece uma estátua, mas pelo amor de Deus. Dodó. Ô, vovó, parabéns, viu, vovó? Ah, eu queria ouvir isso parabéns, de você, parabéns, vovó, porque você aqui... Evidente. Não sei se foi no meio do programa de sexta-feira, se foi no final, no começo, eu não lembro. Mas o que eu lembro é que a senhora disse que o Palmeiras venceria o jogo do Grêmio com um gol do João Pedro. Olha aí, hein, Boita? Falou, pode pegar aí, que falei, tem que ser replay aqui do estádio. Agora, eu só não lembro, eu falou, só falei que ia ser 1-0, só era isso. É, só. É porque ia ganhar de 1-0 gol do João Pedro. É, mas ganhou. É porque o nhoque tava meio dele, ruim. Né? Eu faço no nhoque, né? Na burra do nhoque. Mas então, agora a gente tem que aguardar aí que vai ser uma semana difícil pro São Paulo. Vou torcer até o fim, que eu acho que passa o São Paulo, porque também é o Atipato, pelo amor de Deus, hein? Olha, a última vez que eu falei sobre vestido e bate, eu falei, São Paulo não perde pra pena polícia. Então, mas hoje em dia não dá pra, meu, vai saber. Mas o São Paulo tem que ir pra cima, o São Paulo quer esse campeonato, a diretoria tá cobrando, inclusive, aí. E eu acho que é um bom caminho, é um título aí que pode vir na despedida do Rogério e tudo. Vai ser difícil o jogo. É um jogo difícil, não tá difícil o caminho da Sul-Americana até a final. Não. E o São Paulo tem que ir pra cima e tentar de qualquer jeito ganhar esse título. Gostei da sua formação, né, Mota? O São Paulo quer esse campeonato, né? Ainda bem que você disse. Meio óbvio. Eu tava na dúvida, não, né? Tão óbvio, porque... já vi muito time abandonar a Sul-Americana, viu? O caminho não é tão difícil até a semifinal. Agora, outra coisa que precisamos falar aqui é o seguinte... Muita gente não gostou, principalmente eu. O Brasil venceu a Argentina. É mesmo, não. E eu odiei isso, mas fiquei feliz por outro lado. O Dunga, vocês queiram ou não, o time que o Dunga treina joga com outra disposição. O Brasil, nos primeiros 15 minutos, parecia que ia tomar um cacete. A Argentina tava pondo na roda, tava tocando de calcanhar pra jogar. O Dunga voltou o time, fez uma marcação. O Brasil tava ganhando todas as bolas no meio campo. O Brasil jogou bem, ganhou de 2-0. E era, poderia ter jogo que não vale nada, vai pra lá. Mas se perde, nego ia falar, cara. Não vale se nada. Se perde, nego jogo empurra bêbado, velho. Jogo, senhor, jogou bem. Jogo que não valeu nada. Que puto, mas fazer o quê? Não valeu nada e a Argentina é freguesa do Brasil. Já virou freguesa. O que o Dunga fez no final do jogo, que eu não entendi? O Dunga é muito louco, cara. Pra que fazer aquilo? O mundo inteiro viu. Mas o que quer dizer aquilo, hein, Beijão? É que o cara é cheirador. Será, meu? O cara do Maradona também fez mostrando o nariz. Hoje ele falou que ele não quis fazer isso. Ele falou que ele tava com congestionamento. Nasal. Ah, entendi. Mas posso falar? Ele tava zoando quem, hein, meu? O cara da Argentina xingou Maradona. Ele respondeu ao cara. Não podia fazer o gesto. Aí. Podia ter xingado lá. O Damião fiquei... também falou que não simulou nada. Não, mas eu fiquei bravo, viu, RG? Fiquei bravo. Por quê? Porque o Brasil perdeu, né, meu? Ah, é? Ganhou, o Brasil ganhou. Brasil perdeu, né? Perdeu. Tava invicto. Ganhou. Não, perdeu nos Estados Unidos. Perdeu de quem? Perdeu. Foi? No vôlei. Ah, no vôlei? No vôlei, não. Não é vôlei. Esse fim de semana o futebol foi legal pra caramba. E o que teve de fato inusitado, esse negócio do Dunga lá mostrando nariz pro argentino lá toda hora. Teve o Nilton lá no Flamengo, Cruzeiro, comemorou o gol, saiu comemorando, a bola tava fora. Eu vi isso aí, depois eu que sou louco. Saiu comemorando. Eu vi com vocês hoje, porque quando a gente falou, parabéns pelo fim de semana. Tem o Damião, que nunca viu alto isso. Puxado. Se auto-penalizou. Se auto, não. É, porque se auto faltou. Foi um auto-puxão. Auto-falta. Não deve uma autofalda. Alta simulação. É, alta simulação. Bom, é isso aí. Bom, é o seguinte, gente, olha, Estádio 97 vai partir para as primeiras ligações de hoje, lembrando aqui que o Estádio 97 vem em nome também do Grupo S, né? Um nome construído com história, em nome de HDI Seguros é debate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br, em nome também de Outback, Happy Hour no Outback é muito mais divertido, e também em nome de Banditec, a faculdade de tecnologia da sua vida profissional, acesse banditec.com.br. Ó, quem ligar dizendo a frase só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal, ganha o kit da Bozano. E lembrando mais uma vez que tem aí a torcida Peugeot Estádio 97 para São Paulo, hein? Só os São Paulinos ligando. São Paulo e Bahia. Tricolor. É sábado às 18h30. Que horáriozinho de sábado. Ele é de Gilson. Bahia de Gilson Kleina. Mas tem que ligar aqui dizendo eu quero ir na torcida Peugeot Estádio 97. É o Kleina, tem que ganhar, hein, é o Kleina? Bahia de Kleina. A Bahia de Kleina. Ah, então tá bom. Vamos lá. Então, olha o Astro tocando, já tem ouvinte para participar, então 32847097. Vamos ver os ouvintes que estão aqui para participar. Alô? Queria falar de Botafogo. O voador. Chupa Corinthians. Alô, Botafogo. Alô, Xerém. Tá mais um aqui, ó. Aqui, ó. Alô, Romero. Tudo bem? Alô? Vamos lá. Alô? Abaixa o volume, abaixa o volume. Baixa o volume do rádio, por favor. Quem fala? É o Leandro. Fala, Leandro, tudo bem? Oi, tudo bem, e você, Domênico? Consegui o baralho! Trocou! Conseguiu! Leandro do que é o nome completo? É Leandro Diogo Soares Lima. Leandro Diogo Soares Lima, e quantos anos? Eu tenho 34. 3.4 RG hoje. Pela animação dele... Tá bem animado, hein? Parece que o jogo do time dele foi bom. Não foi bom, não, porque a gente tem um técnico que tem que sair o ano que vem, graças a Deus, viu? Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Bom, ô Leandro, antes, qual que é o bairro que você mora aí? Eu moro na cidade de Intercap, essa o Ben já sabe, com certeza. Cidade o quê? Eu não entendi o cidade nome. Cidade Intercap. Peraí, Intercap, cara, mas é Intercap. É, pega o cotovelo, vai, Ben. Pera, vocês estão falando em cima do outro, eu não entendo. Eu falo em cima, eu adoro falar em cima. Deixa eu falar em cima de você. Pera, qual que é o nome do bairro? Intercap. Bom, cidade Intercap. Se é o que eu conheço, ele tá bom, ali perto da Bonda Serra. Sim. Aí, ó, esse é o GPS meio aí, ó. Eu sou o Leandro da Itaquera. Não tem acreditou pra ninguém, Julu, eu sou o GPS meio. Ele é corintiano, pode falar com ele. Ô, amigão. O técnico que ele quer que saia. Ô, amigão, você é corintiano? Pô. Oi, eu sou corintiano sim, velho. É nóis, todo mundo nasce corintiano, lindo. Eu sou do técnico que quer sair. Do lógico time que todo mundo nasce corintiano. Banguela, pelado. É legal que essa sua piada é nova. Por que você não dá um F5 aí? Mas ele que falou, tonto. Por que não dá um F5 aí? Nossa, que legal. Opa, traz um pinico aí que eu preciso mijar. Você tem que mandar uma piadinha aí. Ô, tonto, foi você que falou mijar aqui não. Eu gostei da piada. O Landucci vai abrir uma empresa de consultoria. Aprende lá. Puta, com isso aí tá ferrado. Eu nunca ia contratar ele. Contratar. É mesmo, Mota? Você não entendeu? Consultoria. Até consultoria você tem jeito, cara. Ele vai dar consultoria. Então, nunca ia contratar ele. Até você tem. Não. Até você pode ter talento. Ele é um puta imitador, mas. Que eu sou bêbado? Que isso, Mota? Fraco. Oi, Intercap. Tá bem que você me acha ruim. Oi. Me defina o que aconteceu sábado com esse Corinthians, que não conseguiu ganhar o Botafogo. Faltou o Ralph. Ah, faltou vontade, na minha opinião, faltou vontade. O time, ele tá, olha só, do time que eu jogo sábado é mais bem organizado do que aquele time ali, viu? Quando a gente pega um ferrolho ali e eu jogo bola dele no Capão Redondo ali, ó. Cuidado lá, ali perto do Campo do Brau ali, a gente faz um time melhor, viu? Cuidado aí, mano, cuidado. Então, mas é que tá, o Corinthians, eu acho que ele sentiu também a ausência do Renato Augusto, cara. O Renato Augusto é que foi poupado, né? Ele e o Malcom foram poupados pelo técnico Mano Menezes porque estavam cansados. Mas engraçado. Tem quantos anos, mano? Menino de 17 anos, tá cansado, poupado pra se recuperar da fadiga muscular. O cara, ó, ele faz talvez aí, dois treinos em dois períodos ali, tá certo, de manhã e de tarde. À noite, possivelmente, ele vai jogar um pouquinho de videogame, pega lá o PlayStation dele lá, dá uma brincadinha. Não vou dizer que ele vai namorar, porque ele tá muito novo ainda, não deve ter namorada pra, ó. Toca um violino. Então o moleque vai dormir cedo. No outro dia, esses moleques estão zero bala, velho. capitão zero bala. Tá de brincadeira, poupar, velho. Zero bala, gostei dessa expressão. Poupar, velho. Renato Augusto. Renato Augusto é aquele cara que volta de uma lesão, passa um período, tá apto pra jogar, tá sem dor, legal, bacana, vai pra acampar. Não, mas agora precisa tirar porque o cara tem que se poupar. Vai pro inferno, velho. O futebol tá muito fresco. Esse time do Corinthians, o Intercap, é xoxo. Oh, mas fala pra mim, o que será que aconteceu com o Jadson? Começou tão bem, meu. Pergunta pro meu, mano, a troca tinha sido tão boa, mas agora não sei o que acontece, meu. Calma que o mano agora vai falar do Messi brasileiro. Não, mas o Jadson, ele tá no mau momento, tanto é que ele é reserva do reserva. O Jadson é a terceira opção pra jogar no meio. Quando não joga o Renato Augusto, o Mano Menezes pro Danilo, quando não é o Danilo, aí sim é ele. Ele é o reserva do reserva, mas é que tá. O Jadson, ele não tá bem, assim como muitos jogadores do time do Corinthians também não estão bem. O que o Elias tá jogando? Depois que o Elias voltou da Europa, o que ele fez? Nenhuma. Nada. Ainda você pega lá o Renato Augusto, é um jogador que muitas vezes aí ele consegue fazer alguma coisa lá e consegue ser um protagonista dentro de uma partida. Ele é o guerreiro. Mas agora, você pega lá outros jogadores, vamos lá. Romero, tudo bem. Começou bem. Falei aqui sim que era um jogador que na minha avaliação poderia ter um futuro no Corinthians, mas até agora também não fez mais nada, estacionou, parou. O Luciano ele também começou bem no Campeonato Paulista. Ele não estacionou, fez gols. Ele não estacionou porque o carro dele nunca andou. Não, você falou aqui também. Falou, olha, precisamos ver mais esse moleque paraguaio. Ele é o irmão dele, hein? Daqui a pouco tá o irmão dele. Eu falei, não. Você falou sim. Eu falei, vou esperar pra ver. Não, você falou, você deu uma ênfase escuta, você falou assim, ó. Olha, não, vamos aguardar um pouco, mas ó, esse moleque parece que tem futuro. Você falou assim. Não, eu falei, vamos esperar pra ver. Segura a naba, velho. Diferente do senhor que viu a partida. Segura a naba. É Magic. Messi. Não, uma partida não. Luciano Ronaldo. Então o senhor não acompanhou o Corinthians. Tanto é que eu tô esperando o senhor falar até agora que o Palmeiras evoluiu. Eu não vi o senhor falar isso. Tá bom, evoluiu agora ou não evoluiu? Agora evoluiu. Ah, tá. Mas ganhou quatro partidas. É muito simples avaliar só o resultado final. Tá bom. Por exemplo, tem jogadores dentro de campo. O Jadson é fraco? Até agora eu não ouvi. Não acho que é fraco. O Flamengo já caiu, que nem você falou que já tinha. Não, agora não caiu mais, porque trouxe o Luxemburgo. Você acha que já foi, mano? Não cai mais? Não, acho que o Flamengo e o Palmeiras são. O gênio do Ganso, que você falou, aí, tá fazendo o quê? O Ganso tava jogando bem até a última rodada. Ué, joga uma. Peraí, joga uma partida mal. Olha como o Benjamin é incoerente. Uma partida mal. Olha como o cara é incoerente. Ele analisa o Benja, assim, o Benja ele pensa assim: é craque. Toda partida o jogador tem que atuar como o Messi. Se não atuar como o Messi, ele já é uma porcaria. O Messi lixo. Não jogou nada, sabe? Não, eu não acho que o cara. Eu usando como referência, eu não acho que o cara sábado. Toda partida tem que ser o Messi. Só que o cara tem que ser regular. Não adianta o cara. O Ganso não vinha sendo regular? Não adianta o cara jogar. O que é regular? Jogar 4, 5 partidas e depois não joga mais nada? Tem jogador que não consegue ser regular em duas. O Renato Augusto jogou bem a partida, você falou aí o gênio, não sei o quê. Negativo. Pega as últimas partidas do Corinthians. O Corinthians ele fez uma bela partida aí pela Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. No final de semana pegou o Sport, ganhou de maneira convincente jogando na Arena Corinthians, meteu 3. Foi pra Minas pegar o Cruzeiro, que é o líder do campeonato e possível campeão. Foi lá, ganhou de novo do Cruzeiro. Mas é porque tinha ganhado no primeiro turno, ganhou o segundo novamente. Cruzeiro? Tá falando que você tinha uma porcaria? Isso é de brincadeira. Você já falou que é. Falei, time comum, que não tem nada demais, que não tem ataque. Só ou seja, uma porcaria com outras palavras. Desculpa, mano, mas tem jogador regular sim. Aí você tá cometendo uma puta de uma injustiça. Regular no Damião sentido negativo. É um jogador regular. É, então, no sentido negativo, né, RG? Pô, eu também acho que o Lodeiro é um jogador regular, viu? É, o Lodeiro também, cara. É aí que tá. Esse é o grande contexto da situação. O Lodeiro hoje é um jogador que quando entra no Corinthians ali naquele meio campo capenga que a gente tem, ele não consegue se destacar. Mas põe o Lodeiro hoje pra jogar junto com o Everton Ribeiro e com o Ricardo Goulart no meio campo do Cruzeiro. Vai jogar pra caramba ali, porque o time tá montadinho, né? Aí que tá, é um time que já tá montado, é um time que já tá redondinho. É a mesma coisa, outros jogadores aí no Corinthians. Pega lá o Gil, lembra o Gil? Aquele o que cai pra ponta esquerda? O Gil. Lembro, aquele livro da vaga que ele deu ali, então, era no São Paulo, foi sensacional. Aí que tá, você pega lá, por exemplo, o Gil, que era um jogador aí que todo mundo, o Gil, nunca vi nada demais no Gil, mas beleza. Jogava no meio campo lá que tinha lá, Vampeta, Rincon, Ricardinho e Marcelinho. Do lado esquerdo ainda tinha o Kleber pra dar um auxílio pra ele. Na ponta ali tinha o Luizão, outra hora acho que ele jogou com o Edilson, enfim. Olha o time do Corinthians que o cara pegou na mão, velho. É que a ruindade dilui. Mas é que tá, RG, quando o cara entra num contexto, mesmo o cara às vezes não sendo top, o cara começa a jogar bem. Não, dilui, né? Pra fechar seu microfone, põe o fone. Mas o bom jogador não deu, mas o bom jogador independe de quem tá do lado também. Qual foi a outra grande campanha que o Gil fez na carreira? Mas o Gil já passou. Mas é um exemplo que eu coloquei. Tem muitas vezes, Benjamin, que você tem um jogador ali que é médio, dentro de um contexto favorável, o cara vai bem. Mas o Gil, no Corinthians, jogou muita bola. Fim, pronto. O tava Lodeiro, no lugar certo, na hora certa. Igual aquele André dos Santos, bem, que é horroroso. Tudo bem, mas jogou, foi tá campeão, Atlético fez a diferença. O Lodeiro até agora não jogou nada. O Jadson não joga nada. O Renato Augusto joga uma partida bem, fica 10 sem jogar. E por que o Elias esse parou? Esse goleiro marcou um gol em 24 jogos, não joga nada. O time não tem padrão, que, Benja. Por isso que eu falo que cabe ao técnico, velho. Por que o Elias parou? Aí que tá, essa é uma questão, hein, gente. O Elias fez 3 partidas quando ele chegou, fazendo gol, caramba. Você vai falar que o Elias não sabe jogar bola? Hã? A culpa é só do Mano Menezes. Quando um jogador para de jogar, a culpa é só do treinador? Não. É o treinador que entra em campo? Então, mas é aí, o treinador que dá um passe, que dá um lançamento, será que bate um lateral. Será que é posicionamento? Será que mudou a característica do jogador? Você mesmo é contra jogador que vai e volta. Tô. Então, o Elias voltou. Pode ser que não seja mais. Mas tá lá. Ué. Então, mas pode ser que não seja mais. Mas é que tá, Benja. Se o cara fala. Falo, eu sou contra jogador. E digo mais, é por isso que eu revi meus conceitos com relação ao Tite também. Eu não sei se o amigão aí concorda comigo, mas eu vou falar. O negócio é o seguinte, RG. Você tem lá, vai, vamos supor, você lá com 11, 12 anos. Você mora lá numa cidade do interior. Você tem aquela menininha que você gosta. Você vai lá, Você não quer ver ela de novo. Você vai lá, você põe assim, ó, no banquinho da praça. Você vai lá e risca o nome dela no banco, com uma pedra. Faz um coração com uma flecha, assim, ó. Escrito, vai lá, RG número 2. Ama. E uma flechinha, assim, com coração. Coração. Suzana, embaixo. Tá, e faz um coraçãozinho assim, risca no banquinho. A Suzana palmeirense? Pode ser. Aí você vai lá e risca, tá? Você fala, não pô. Evoca, não evoca, não evoca, ela liga hoje. Você vai lá e risca no banquinho lá o nome da menina. É. Depois, passa-se 30 anos, você fala, pô, eu tenho aquele sonho ainda, aquela menina, eu gostava dela, foi meu primeiro beijo, ali na pracinha, banco riscado, pegamos na mão. Na árvore, mano. Pagou um peitinho, sabe? Aí tava lá, aí você cria toda aquela expectativa. Depois de 30 anos, você fala, pô, pintou a chance, vou voltar pra cidade. Vai encontrar. Vou voltar pra cidade. Não tenho mais mulher, sei lá, uma dessa separou, nem casou, fala, vou voltar pra cidade, eu sei que ela tá lá. RG número 2. É igual aquelas meninas gostosas aí que você tinha no ginásio, na escola. Você vai encontrar hoje, né, na eleição, você vê aquela mina voltando na urna, parece um pula-pula de parque, mano. Você fala, meu Deus do céu, e era gostosinha da escola. Você corre um grande risco de se decepcionar na sua segunda passagem na cidade. Aquela menininha que você pegou na mão, riscou no prédio. RG, você pega lá, você olha, você fala, meu Deus do céu, aquela menina era aquela lá que eu risquei no banco, você pega até um esmeril e vai passar no banco pra pagar qualquer marca. Fala, meu Deus, não quero que me associem com essa... Pra ninguém saber essa balofa, não. Aqui é diferente, você foi embora pra Austrália, voltou melhor. Não, mas é que tá, velho. Com relação ao Tite, eu prefiro ter aquela imagem, RG, como se fosse aquele banquinho da praça naquele grande momento. Porque depois quando você volta, eu não sei se o ouvinte aí concorda comigo, eu tô me estendendo aqui na minha história. Ah, mesmo. Mas o negócio é o seguinte, amigão, pode ser que o Tite volte e qualquer coisa que ele faça, não que não seja uma conquista de Libertadores e Mundial, vão pegar no pé. Eu concordo com você, mano. Então. Eu, por mim, no ano que vem, o Tite é um super técnico que vai ficar pra sempre na memória do corintiano aí, mas eu acho que é a hora do... Eu traria de volta o Oswaldo de Oliveira. Ah, você tá louco, mano. Nós! Eu acho que daria certo, Oswaldinho. Dirigiríamos o Corinthians. Não, porque olha só, o Elias, ele tá jogando de volante ali, o Mano Menezes não tá faltando ele. O Elias, foi aquele jogador do Flamengo, mas ele entrava no ataque. Agora no Corinthians não, ele tá pegado lá. Ele tá subindo mais um alto do que ele, meu. E segundo o Fábio Sormani disse, o nome do Oswaldo Oliveira é muito especulado lá dentro do Corinthians. Eu vou te falar, eu gosto do Oswaldo Oliveira. E se você perguntar pra todos os jogadores que trabalharam com o Oswaldo, jogador que conhece ele, todos falam maravilhas dele. Mas você tá se baseando no Oswaldo Oliveira pela campanha que ele fez ali em 2000, Benja. Mas não se esqueça que foi o mesmo Oswaldo... Botafogo ano passado ele foi bem pra caramba. Ainda conseguiu botar o time na Libertadores. Com aqueles caras que o Botafogo tinha. O Mano Menezes... Não, cara, é pra soltar o time, meu. Precisa soltar o time. Precisa jogar mais no ataque. Principalmente pra pegar esse time pequeno. Quando a gente pega um time que joga num ferrolho hoje, a gente poderia ter variação de jogada lateral, entendeu? Tabela, o que falta no Corinthians é isso, velho. Mas, ó, amigão, eu respeito sua opinião aí de querer o Oswaldo Oliveira de volta. Não mas, vai. Ó, imagina, o nosso meio campo ali, sonolento que nós já temos, com o Oswaldo no banco, nossa, imagina o perrinho que não vai ser. Eu, se fosse diretor do Corinthians, Benja, eu monitorava aí a situação do Abelão, cara. O Abelão é um cara aí que, apesar de ter vencido no final de semana aí o Fluminense, é um cara que a torcida já tá meio que com a corda no pescoço ali, já tá esperando ali pra poder empurrar o cara penhasco abaixo. Eu queria o do Fluminense. O Cristóvão também. Cristóvão. Gosto muito do Cristóvão também, mas eu acho que a diretoria do Palmeiras deveria crescer o olho em cima do Abel. Eu prefiro o Telemann. Ô, gente, o melhor técnico pra montar time e fazer ele jogar ofensivamente, como muitos aqui gostam, pra mim é o Cuca. É o mais caro, tá na China, tal coisa, pode falar o que for. O Cuca faz time jogar pra frente, jogar bonito. Agora, Tite, Mano Menezes, Oswaldo Oliveira, esses caras aí não dá não. Pelo amor de Deus. Ah, mas o Cuca é muito folclórico, né, meu? Mas ele faz... Muito folclórico, ele monta só time. Aquela cena lá dele caindo lá no estádio lá, com a camisa. A primeira vez que ele fosse cair ali numa derrota ali na arena ali, os caras já iam cair de pau em cima dele já. Mas olha, deixa eu ver. Encerrava ali mesmo, entendeu? Nosso mano aqui falou, pô, que não queria o Oswaldo, que já tem o meio campo sonolento e tal. E o mano quer o Abelão. O Abelão grita, pula e tal. Eu gosto do Abelão. Mas se é o Mano Menezes tomar de 5 da Chapecoense, você manda matar ele aí. Mas ali, Benjamin, você tem que analisar o que acontece. Né? Aquele placar foi irreal, cara. Aquele placar foi real, então, e na minha opinião... Tem que analisar o que acontece. Sabia até se não foi de propósito, aí perder da forma como perderam. Não foi. Ué, o Santos quando perdeu pro Corinthians aqui de 7-1 não foi pra derrubar o Nelsinho? Mas ninguém queria derrubar o Abelão. Vamos lá, os caras outro jogo lá, quando ele, qual foi o jogo que a torcida foi lá xingar ele, que tomou a goleada? Tinha torcedor pedindo, jogador falou, a gente tá fechado com a Bahia. Benjamin, hipocrisia no futebol, passa de mim essas horas, você é macaco velho, tá Benjamin. Fechado com o técnico. É louco, essas horas, mano. Não entra, né? Tem um jogador do Corinthians que é muito famoso, que ele dava tapinha nas costas do treinador, virava as costas, o cara metralhava todo mundo. Mas o Abelão saiu do Inter? Não. O Nelsinho tomou de 7 e foi mandado embora. Sim, mas tinha que ser, né? Você viu que só ficou o Fábio Costa. Então, mas se o Corinthians toma de 5-0 da Chapecoense, o nosso mano aqui vai mandar prender o Mano Menezes. Não só o mano, toda a torcida iria detonar o cara, lógico. Mas eu tô dizendo, esse papo de jogador tá fechado, não dá pra saber o que tá acontecendo. Eu só não acho que treinador... Quer mostrar que tá fechado com o jogador? Acho... Corra por ele dentro de campo. Faça na prática, não na teoria. Eu só não acho que treinador... Que bonito que tu disse. Eu não acho que treinador tem toda essa influência pra ganhar e também não tem toda essa influência pra perder. Ah, ele tem que... Com todas as críticas ao Mano Menezes, que eu também acho... Ele tem que ter o grupo, velho. Não, com todas as críticas ao Mano Menezes, RG... Ele tem que ter o grupo na mão. O treinador não entra em campo, cara. O cara dá um chute, o cara não dá nada. Ele tem só que ter o grupo na mão. É o que o Tite tinha quando foi vencedor no Corinthians. Então... E eu concordo com o Mano. A volta do Tite no Corinthians não garante que o Tite vá fazer todo aquele repertório novamente com esses jogadores. O elenco do Tite era infinitamente melhor que o elenco do Mano Menezes. No meu elenco tinha o Ralf, que esse não tem. O Intercap. Mas ninguém tá pedindo, viu, Benja, pra que esse time do Corinthians jogue igual o Bayern de Munique. Ninguém quer isso. Nem dá. O torcedor do Corinthians, ele só quer que o Corinthians, quando pega aí um time inexpressivo no campeonato, aqueles times aí que estão capengando pra cair aí pra Série B do Campeonato Brasileiro, principalmente os pequenos, porque quando você pega um Botafogo, mesmo o Botafogo naquela situação... É um jogo tradicional do futebol brasileiro, pode acontecer uma derrota, mesmo o Botafogo mal. Mas quando pega, por exemplo, adversários como Figueirense em casa, Atlético Paranaense em casa, Bahia em casa, Vitória em casa, Sport em casa, em casa. Tem que ganhar. Tem isso também, é isso que o torcedor do Corinthians exige. Não precisa ter um time redondinho igual o Tite em 2012. Tem que ganhar em casa e fora. Mas quando você pega uns adversários aí inexpressivos, com esse time que tem, repito, com esse time que tem, com esse elenco que tem, que já ganhou de Cruzeiro, já ganhou de Inter, já ganhou de São Paulo, tem que fazer o mesmo contra adversários menores. É isso que o torcedor do Corinthians exige do Mano Menezes. É o que nós dissemos aqui. O Palmeiras não pode estar atrás na tabela de Sport, de Atlético Paranaense. Não, não tem condições. E o Sport, a avó falou pro Dodô que ainda perigava cair, hein? Dodô não acreditou. Aí eu mandei um zap pro Pelô e falando, aí, Dodô. Tá chegando. Tá caindo pelas tabelas, mas ainda tem 6 pontos de vantagem pra quem cai. Isso aí. Amigão. Ainda. Não. Oi. Manda aí seu placar, Corinthians e Atlético Mineiro, quarta-feira, aí em BH, no Mineirão. A gente vai ganhar de 2-1, hein? Passar o carro, hein, mano? Vamos passar o carro 2-1, pelo menos a Copa do Brasil aí a gente vai ganhar. Tenho certeza disso aí. Bom, assim espero, velho. E ó, a Copa do Brasil. Mas no brasileiro não vai, não. Ó, Domênico, na boa, a Copa do Brasil merece o Corinthians e Flamengo na semifinal, hein? Não sei. Podia ser a final, acho que merece. Da sei, hora, não da sei, hora. Não acho legal, não. Da hora, muito louco. Então, um grande abraço, viu? Boa, Dudu. Valeu! Ô, pode mandar uns abraços aí? Manda. E fazer o mercado? Manda! Manda aí! Opa, quero mandar primeiro abraço aí pro Batata lá, o Batata e o Emerson lá do Banco Itaú que trabalha comigo lá. Batata que virou purê, você adora descascar o Batata, né, Bidu? Ah, e aí? Ah, o Batata é da hora. É o meu irmão Juquinha, que eu comecei a ouvir vocês aí pelo Juquinha, né? Meu irmão Juquinha aí. E o Pedro tem um abraço aí do Campo Minado lá também. Campo Minado. Que é nós aí, tá? Me ajuda aí, ó. É o. Em Capão, fazendo né, aquele barbear da Bozano, o barbear fenomenal. Aí, já vale, não vale? Não. Só o creme de barbear Bozano que dá o... Não. Fenomenal. Não. Respira direito. Se concentra e fala. Só a... Só a nova... Live? Só a nova... Aí não dá, né? Domênico. Calma, vai. Pra vocês não caírem. Domênico. Só a nova linha Bozano. Vai. Só a nova linha Bozano, faz aquele... Não faz nada. Tchau. Tchau, Leandro. Tchau. Valeu, tudo de bom. Esse é o Start 97 da Energia 97, nome de Peugeot 208, com central touchscreen, com GPS, MP3 e Bluetooth, luzes diurnas de LED, rodas de liga leve e troca de marcha no volante. É, meus amigos, estou falando de Peugeot, que é a versão Active Pack com câmbio automático e motor 1.6, Flex Start por R$670 mensais, hein? Só R$670 mensais. E tem também o Peugeot 308, com teto panorâmico, rodas de liga leve, faróis de LED, neblina e rádio MP3, USB e Bluetooth por apenas R$690, hein? Ah, meu amigo, não perde essa chance de impressionar, hein? Vá a uma concessionária Peugeot e acelere já o seu, mas respeite os limites de velocidade. E o Mano agora vem com um recado importante também de Bozano, né, Mano? Opa, é isso aí, Domênico. Só passar aqui rapidinho, deve estar feliz, hein? A Itália ganhou de Malta, 1-0. 1-0 pra Itália? É, 1-0 ganhou de Malta. Que alegria. É, a nossa querida Holanda, que ganhou do Brasil aqui o terceiro lugar na Copa aí, perdeu pra Islândia, velho. Dureja, nossa. Dureja, hein? Ô, mano, eu gosto de Malta. É, você gosta? Você gosta de Malte? Também, é isso aí. E Israel ganhou de Andorra, mano. Yeah. É, mas vocês estão na Euro, vocês estão... O Israel foi escolher logo a Eurocopa pra disputar o bagulho. Israel não escolheu, porque podia. Saiu que nem com eliminatória de Copa, Israel não pode jogar Israel, joga na Europa. Vocês podiam jogar aqui, a Sul-Americana. Como assim? Lógico, mas jogar na Europa é treta, mano, pra conseguir. Eu não sei o que é pior, jogar num país que tá com guerra ou com altitude. Nossa senhora. É, Domênico Gato, o homem não perde aquele jeitão de garoto, né? É. Somos imbatíveis no videogame quando a gente joga molecada, nunca dispensamos aquela partidinha de futebol com os amigos. Mas na hora de se cuidar, nos cuidamos como o homem de Landucci. É isso aí, mano. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar, cara. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis. Tem modeladores de cabelo em gel, cola ou cera também, tá bom? Para você que faz stand-up, tem que ficar com a franjinha arrepiada assim, ó. É fera, velho. É mesmo, fazer os personagens. Eu vou usar isso aí, mano. Da hora, mano. E além de tudo isso, Rudy... Ah. A Bozano traz uma grande novidade, cara. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Vai oferecer muito mais performance pro seu dia a dia. É bom pro show também. Então, você que já sai da rádio, você já fede aqui? Não. Imagina na hora do show. Como assim fede? Rudy Landucci, Domênico Gato, a mancha de suor dele vai do pescoço até a virilha, velho. Pra você ter uma ideia, é uma pizza só, velho. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto... Cuidado de homem! Isso aí, olha só, em nome de consórcio Remasa, seu sonho realizado com a menor parcela, ligue 3142-3440. Broca Fumegante! Thank you! Comecinho de música de sessão da tarde, né? Ô, Zilbatula, do barulho. E por falar em The Cure aí, o pessoal tinha que fazer a Cure da Ebola, mano. O bagulho tá embaçado. Não, você quer o que morra todo mundo? Ebola, esse seu corpinho de mola. Eu pensei que você ia soltar aquela piada infame, mano. Qual? Da primeira vítima do Ebola no Brasil. É, o Jumano que criou isso. Ô, mano, eu tava dizendo é de Capão, tá ligado? É. Lá, mano, é tão perigoso, mano. Tem um lugar lá na faixa de Gaza que eles apelidaram de Capão, tá ligado, mano? Na faixa de Gaza. É, mano, os caras, não vai lá no Capão, lá. Bicho pega lá. Não, só pra deixar bem claro que o cara falou do campo minado. Claro. Vamos ver algumas mensagens chegando aqui, obrigado. Obrigado, viu, mano? É nóis. Não, os dois manos, né? É nóis. Tanto o Brown quanto... deixa eu ver aqui algumas mensagens chegar aqui, por exemplo, do Flávio Teles de Pontes. Mano e amigões, o Mano, depois que estava perdendo, fez tudo o que poderia para conseguir o resultado, mas entrou com o time errado. Jamais o Danilo pode ser titular, gente. E já que essa diretoria ridícula está pensando em trocar de técnico para não pegar os mesmos, então o ideal era mandar o Silvinho para a Europa, estagiar com o Mourinho, Guardiola e Simeone. Temos que torcer para o Timão fazer 46 pontos e não correr o risco de rebaixamento. Gente, aí o cara tá assim. O cara tá louco, hein, meu? Pô, aí já anda mais. Só um detalhe pra esse cara. Sou Flávio, calma, velho. Ô, Flávio, como é que você tá quer mandar o Silvinho pra Europa? O Silvinho voltou da Europa recentemente. O Silvinho jogou no Barcelona. O Silvinho jogou no Arsenal. Pô, o Silvinho é um cara extremamente... Sininho. Soletrando. Soletri, Sininho. O Silvinho é um cara extremamente preparado. Ele não precisa mais fazer estágio, tá louco? Ah. Que absurdo. Silvinho isso, é no Barcelona, no Arsenal. Brincadeira, né? Ó, mas aqui, quem mandou aqui foi o Bruno Bianchini, da Zona Norte do Tucuruvi. Hoje é dia de toda a nação palestrina rir dos rivais. Chupa, mano, rumo ao G4. Ei. Dodô, por que o Palmeiras melhorou, na sua opinião? Alternativa A, Valdívia Chinelo. B, pra seleção brasileira. C, Jailson. Jailson? Cara, tá fazendo piada. Você é um curandeiro, velho. Gente, deixa eu acabar de ler. D, campeonato medíocre ou E, todas as anteriores. Um grande abraço. Eu acho. Por que o campeonato é medíocre? Os caras falam que pontos corridos não tem graça. Dá uma olhada. A semana passada todo mundo dava o Cruzeiro campeão. Hoje, pô, será que vai chegar? Será que o Inter chega? Será que o São Paulo chega? Será que ainda dá pro Atlético Mineiro? Aí você olha lá embaixo. Não, ninguém tá falando isso. Então você não assistiu nada. Assisti, quem olha falou lá embaixo, isso? Olha lá embaixo e vê quantos times estão brigando, como é que tá pra não cair. Não. Onde não tem emoção? Não tem emoção no meio? É uns times que não cheira nem fede lá, o Santos. Mais uns dois ou três aqui não tá mais nem aí pra nada. Não vai nem pra lá nem pra cá. Emocionante, cara. Campeonato de Pontos Corridos é legal pra caramba. Faltando 10 rodadas pra acabar um campeonato, o Cruzeiro tá com 2 jogos aí de vitória aí à frente do segundo colocado. Desculpa, o campeonato já foi. Pegar 6 pontos é uma diferença tão grande hoje. Você não pode analisar só a parte matemática, Benjamin. Você tem que analisar o contexto geral. Volta a falar. Vocês já viram o Cruzeiro jogar nesse campeonato? Tropeçou os 2 últimos jogos, mas o Cruzeiro é um time constante, gente. Já foi. É porque o Cruzeiro é mais constante que os outros. Tudo bem. Né? E se são o Cruzeiro deixa de ser constante nessa reta? É, pode ser. Os outros também deixam de ser. E não tá sei. Sendo bastante. Eita, não sei. Não pode passar. Mas sai, tomar 3-0 é melhor, gente. Nessa rodada, e o Cruzeiro é prejudicado pela seleção, que tira os melhores. É, mas já faz algumas rodadas em que o Cruzeiro se vacila, os outros também vão. Tudo bem, mas e o que? E você tem a bola de cristal pra dizer que se vacilar as pessoas ninguém chega? Tem 30 pontos em jogo. O Cruzeiro ele ganhou o título contra o Inter. Semana passada, quantos por cento você dava o Cruzeiro campeão já? Eu dava 100. Ah, é difícil. Tem 30 pontos agora. Eu ainda acho que vai ser campeão. Eu também. Sempre achei. Mas dá pra cravar agora? Eu cravo que vai ser campeão. Eu falei, vai ser. Se você tivesse que apostar R$1.000, ó, escuta, ó, uma aposta, ó, R$1.000. Cruzeiro ou restante do campeonato? Aí você pode escolher aí 10 times. Cruzeiro. Ah, eu aposto. Pô, mas eu aposto que o time é melhor. Só que matematicamente não tem nada impossível. São 6 pontos. Matematicamente é impossível, sim. Se o matemático for cruzeirense. Soletre cruzeirense. Se você pegar o matemático cruzeirense, ele vai falar: meu time só depende dele próprio pra ganhar o campeonato. Na matemática, o Santos chega em segundo lugar. Tudo bem, só que matemática aqui é o seguinte: próximo jogo o Cruzeiro perde. Gente, cara, se o Inter ganhar, cai pra 3. Eu ainda acho que o Vasco pode ser que ganhe. Tá louco? Quem? Ah. Só se o Vasco ainda acho que pode chegar e o Kleber vai ser o artilheiro. Entende? Podem me colocar. O Gladiator? O Gladiador. Meu Deus. Ele vai ser artilheiro. Esse é o fim, hein? O Vasco vai ser campeão. O Vasco tá empatado com a Ponte, né? É. Então, podem passar ainda o Cruzeiro. Mas esses dois também já subiram pra Série A novamente. Vasco e Ponte Preta. Pode subir mais 2 times de Santa Catarina, né? Porra, já pensou ano que vem ficar 5? Depende. Não, porque acho que o Criciúma vai pro saco. Criciúma não cai. Eu cravo aqui, o Figueirense vai junto. Criciúma não cai. Criciúma em casa. Não sei, o Figueirense deu uma recuperada, hoje já caiu de novo. Não. Figueirense tá 2 pontos, mas. Eu acho que o Figueirense vai. Você, se tivesse que apostar R$1.000 em Botafogo, Corinthians, teria apostado R$1.000 em quem? Corinthians, né? Empate. Não apostaria no Corinthians nem no Botafogo. Eu apostaria no Botafogo. Porque eu preciso jogar R$1.000. Eu apostaria seco no Corinthians. Eu vou te falar, eu joguei duplo. Corinthians jogaria Corinthians empate, jamais por Botafogo. Perdi. Fico no duplo. Por isso que eu te digo, cara. Campeonato Pontos Corridos é legal pra cacete. É emocionante. Eu gosto. Eu acertei 2 resultados na loteria. Aquele jogo. Parabéns. Joga e acerta, depois me mostra. Aquele último campeonato que São Paulo ganhou em 2009. Essa rodada foi difícil. Não, 2008. Não, o Tri. É, foi 2008. Sim. Quando o São Paulo virou o segundo turno, alguém apostaria que o São Paulo ia ser campeão brasileiro? Ninguém. Nem a gente. E 11 pontos atrás do Grêmio. Nem a gente. Exatamente. Eu também acho que o Cruzeiro será o campeão, só que hoje não dá pra cravar seco, não. Eu também acho que não. Eu adoro cravar seco. Você gosta que crava, você? Ah, os dois, Pedro. Eu gosto, eu entendo disso, eu acho que você tem razão. Você prefere cravar ou ser cravado? Eu prefiro, é vice-versa. É a brincadeira, é me perca por trás, depois é sua vez. É, o tipo, a recíproca é verdadeira? É verdade, estou falando do brasileirão, não é isso que estou falando? É, exatamente. Ah, é isso mesmo. A mensagem aqui do José Luiz, né? José Luiz. José Luiz Pagnosin. Como? Pagnosin. Se não pagar, pau nele, velho. Sensacional, sua voz. Dodô, eu nasci em 77 e peguei os 16 anos de fila integralmente. Mas não tem coisa pior que cair pra segunda, hein? Esse ano eu cheguei até a achar que ia cair, mas depois das três últimas rodadas, voltei a acreditar que não vamos mais cair. Calma! Por isso estou preocupado com as próximas três rodadas. Qual o seu prognóstico para as próximas três rodadas? Pai Dodô, vai. Mande um abração pro Eduardo Abucama Popular Filim. Olha o meu amigo Dodô. Zé Luiz. Fala, meu velho! Santos em casa, Cruzeiro fora e Corinthians aí. Putz, sabe, é difícil. Olha, difícil, hein? Olha, você quer que a vovó te ajude, Dodô? Ó. Puta, difícil. Outro Santos. Olha, clássico não existe prognóstico. Mas olha, com relação ao Palmeiras e Cruzeiro lá, acho que nós não vamos perder lá, não. Acho que talvez empate. A vovó quer falar dela. Boa, Domênico. O Cruzeiro não conseguiu ganhar do Flamengo, velho. Você tá louco. Esse é o problema. O Atlético Mineiro pega. Jogar antes com alguém. Só que o Atlético Mineiro pega o Chapecoense. Pode dar Atlético Mineiro. Joga em casa. Cruzeiro e quem é próximo? Quem é o Cruzeiro agora? Cruzeiro e. O Cruzeiro... Vitória e Cruzeiro em Vitória. Olha lá, hein? O Cruzeiro contra o Palmeiras. Volta o Jorge Ribeiro. E o Ricardo. Everton Ribeiro. Jorge Ribeiro? E o Ricardo Goulart. É isso aí. Quem é o Jorge Ribeiro? É o Everton Ribeiro. Vovó Jorge. Absolute Beginners. Eu adoro essa banda. Nossa, Paulo, não é banda, é boa. Ah, tá certo. Meu Deus. Tinha esquecido. Você conhece aquela banda RPM? R-E-M. RPM, do cantor Paul Richards. Essa é a melhor. RPM? É. Eu falo. É o verdadeiro, pô. Eu falo. É RPM. RPM tá bem. Aí. Tá bom que isso funciona. Olha, o imbecil não entendeu a piada e tá criticando. Ô, idiota, você faz hora extra aí. Faz aí, trouxa. Ô, Dodô. Procura no Google aí a piada. Gostou? É que na hora você falou, eu entendi o RPM, que é uma das ruas mais chatas da história. Não, o RPM é legal. Gostou do show marcado pro. É legal. Gostou do show marcado pro Alien? Paul McCartney. Paul McCartney é sensacional. Sensacional, Paul McCartney. Vem com engove, viu? Como engove? Assim, ó? Você compra ingresso. Só se for pro chucro. Engove pra quê? Pra quem gosta, o McCartney é bom. Nossa! Chato pra caramba. Ô, louco! Legal é o George Michael. O Beatles era legal, mas o Paul é chato. Legal é o George Michael. Espera aí, ô. Legal é Freedom. O Paul McCartney é sensacional, tá ligado? Pô, motinha. Chato. Fala mal do Paul McCartney. O show dele é fera, mano. Pô, fui no show dele. Ah, mano, vai. Pra dormir. Pô, cada um gosta da música que quiser, mas fala mal do Paul McCartney. Fui no show dele do Morumbi, é sensacional. Tá louco. Ô, motinha, pensa você com o Juju, com o Chuchu lá. Soletre Juju! É chato. Juju é o Juvenal. Eu gosto do Pita, mas o show marcado é chato. O Allianz Parque. Não aguento olhar pra ele. É o show do Valdívia. Valdívia, é verdade. Chupa, Benga. Olá, hein? Ô, Portugal. O Palmeiras, se conseguir escapar da Série B, o Palmeiras ano que vem tem tudo pra dar uma volta por cima. Dá uma volta por cima. O Palmeiras tem que fazer de tudo pra não cair, porque eu vou te falar. O Palmeiras vai ter o estádio... Talvez o mais bonito do Brasil. O mais bonito do Brasil, sem dúvida. O estádio do Palmeiras sem é mais... Vai ser do mundo. Um dos melhores do mundo, sim. É minha opinião, respeita. Segundo a imprensa espanhola que vem fazer uma matéria, que falou que é o mais bonito. É uma arena mais bonita. Na Espanha os estádios são velhos. Não importa. Mas eles conhecem os estádios da Europa. Ah, mas você vê o Wembley. Até a Alemanha. Você conheceu os estádios, pô. Mas, ô, Benja, se escapar, Benja, tem que montar um time, né? Então, o Palmeiras... ter estádio bom também. Então, mas o Palmeiras tem tudo ano que vem pra dar a volta por cima. Vai ter um estádio maravilhoso. O Palmeiras tá acertando trazer o Rodrigo Caetano, né, que é um baita de um diretor de futebol. Muito bom. O Palmeiras tá tentando trazer Diego Cavalieri. Saber quem é que vem, né? Tentando trazer Diego Cavalieri. Tentando tá trazer o Carlinhos do Fluminense. Tá mesmo, hein? Ô, Benjamin. Então, o Palmeiras tá começando a desenhar um negócio diferente do time. Agora não pode se cair. Só que pera um pouquinho. Esse rapaz que você falou, quem é? O Rodrigo Caetano. Ele já vai vir antes do presidente chegar? Independente acontece de quem seguinte, chegue. Acontece o seguinte: os dois candidatos ligaram pra ele. Não, são três. Ah, mas esse Granieri acho que não tem. Não ganha? Eu acho que não. Mas tanto o Pescarmona quanto o Paulo Nobre ligaram pra ele. Os dois querem ele. É, e eu liguei pra ele semana passada. Quando eu tinha informação, eu liguei pro Rodrigo Caetano. Ele falou, ó, eu tenho um compromisso com o Vasco, eu preciso subir o Vasco. O contrato dele, Smith, o contrato dele termina no final de novembro, porque a Série B termina acho que uns dias antes. E ele falou pra mim, eu tenho todo desejo de trabalhar em São Paulo, é um sonho e tal. Aí eu falei, você acertou com o Palmeiras? Aí ele falou, acertar não acertei, mas me ligaram sim. Não é hoje que o Conselho aprova as duas três? Três. Não, mas é, quem três. Tiver mais de 45 por... Eu não sei como é que é agora. Acho que a briga aí vão, entram Carmone, duas pra... Eu acho que a briga é Carmone e Paulo Nova. As três chapas vão ter aprovado. Tudo bem, mas o Conselho bota as duas. Aí as três vão para pro associado? Pleito, é. Eu acho que são duas só que vão, hein? Não sei, não lembro agora como é que é o novo... Tenho certeza, agora mudou, mas né? Não são as três. Falando aqui, pode ser aprovado as três. Eu acho que o Conselho bota as duas. Então é o seguinte... E quem vota é o torcedor, não, o... Torcedor. Olha, agora eu tô aqui com a coletiva do Filipão. Oh, coletiva do Filipão. Vamos ouvir a coletiva do Filipão. Vamos ver o que aconteceu aqui, vamos ver. Filipão, tudo bem? O que é isso, Filipão? Você tá louco? Não, tu que é um idiota. Eu te dei boa noite na linguagem dos cavalos, olha só. Filipão, você ficou magoado com a recepção que a torcida do Palmeiras fez pra você? Eu? Eu não tô nem aí. O que eu fico feliz é com a recepção dos gandulas. Eles me abraçaram, me encoxaram gostoso e soprinho no pé do ouvido. É isso sim que me incentiva. Olha, Filipão, nós temos aqui o áudio da torcida, ouve só. Não é mole não! O Filipão afundou a seleção! É só bom lembrar... Que a última vez que ganharam um título, e foi comigo, né? O que vão demorar muito e muito tempo pra conseguir de novo. Ó, Felipão, ouve só outro canto aqui, ó. Felipão anda de galocha, todo mundo sabe que ele é broxa. Só é bom lembrar que a última vez que deram um trato bem gostoso na mãe de cada um... E fui eu, e com certeza vai demorar muito é pra darem uma sapatada de novo nela. Felipão, ó, esse grito aqui é o melhor, ó, ouve só. Haha, uhu, Felipão, eu vou comer seu bolo! E por acaso tu é DJ? Vai ficar só botando áudio? Ou vai falar também de futebol? Tá bom, Felipão, vamos falar de futebol então. Você acha que o Grêmio tem muito mais elenco que o Palmeiras? Eu te respondo te fazendo uma pergunta. E tu sabe qual é a diferença entre o Grêmio, o Palmeiras e o Bambu? Não. O Grêmio tá lá em cima. O Palmeiras tá lá embaixo. Ah, tá bom, mas e o Bambu? Estádio 97. Que coisa, hein? Pergunta idiota, a gente responde. Foi muito escroto. Vocês estão pegando o pé do Filipão. Ele nem foi tão escroto assim. Não, ele foi escroto. É você. O último título que eu dei pra eles fui eu. Quem deu o título fui eu. É verdade. O Filipão também não queria que os caras batessem palma pra ele tapete vermelho, né? Tá, mas deixa o Filipão pra lá, que agora eu tô com fome, me lembrou o Outback. É, Domênico, é verdade. Você ouviu, falou Outback, eu ouvi muito bem. Outback. Acabou o jogo, seu time perdeu. Ah, relaxa, deixa pra lá que todo mundo perdeu, São Paulo, só o Palmeiras que ganhou. Todo mundo, né? Só o Palmeiras ganhou, o resto todo mundo perdeu. Ainda dá tempo de você adoçar seu dia. Sabe como? É segunda-feira, sabe como é que você faz? Corre agora pro Outback, peça uma das sobremesas exclusivas do menu. Imagina um brownie caseiro que acabou de sair do forno, com sorvete de creme, coberto com uma deliciosa calda de chocolate, chantilly e raspa de chocolate. É, meu amigo, tudo isso existe sim. Sim, está no Outback. Chama Chocolate Thunder, rapaz. Exclusividade do Outback. Sim, é verdade. Ó, terminou o teu jogo? Você corre pra lá, ganhando, perdendo ou empatando. Faça o seguinte, nunca deixe de explorar o seu momento Outback. Explore seu momento Outback, hein, Bá? É isso aí, esse é o Estádio 97 aqui pela Energia 97, que vem também em nome de Bozano, né? Jeito de garoto, cuidado de homem. Também o Estádio 97 em nome de Peugeot 208 com câmbio automático e central touchscreen com parcelas de R$670. Conheça. E agora eu vou falar da Arena Space, meus amigos. Sim, seus domingos. Agora tem muito mais ação, muito mais adrenalina com o melhor do MMA no canal Space, hein? É o Arena Space que traz aí pra você os melhores momentos dos grandes eventos de MMA ao redor do mundo. Todo domingo, no canal Space, você curte os golpes, a ferocidade, a brutalidade e o triunfo dos lutadores. Um jeito bem emocionante aí de terminar o seu final de semana, não é mesmo? Sempre aos domingos, sempre no canal Space, agora em novo horário, sempre à meia-noite. E aí, você ainda não tem o canal Space? Como assim, cara, não tem? Tem que ter o canal Space, consulte sua operadora de TV por assinatura e peça já o seu canal Space, tá bom? Emoções extremas tem no MMA, tem no Space! Estádio 97 partindo para mais uma ligação no 3284-7097. Vamos lá então, né, ouvintes participando. Olha as rubas do gano aí, ó. Alô? Alô? Alô? Quem fala? Michel. Ah, Michel, tudo bom? Tudo bem, você? Bom, Michel do que é seu nome completo? Michel Carvalho Silva. Michel Carvalho Silva? Isso. E quantos anos? Eu tenho 3.4 RG. RG número 2, o rapaz hoje. Aí com 3.4 hoje. Hoje. Segundona, hein? Segundona. 3-0 pro Criciúma. Você lembrou isso? É, hoje. É. Depois de todas as rodadas de ontem? Damião puxando a própria camisa, tendo ataque epilético. Se auto fazendo pênalti. Se auto penalizando. Carvalho. Sensacional. Salvou a hora, salvou a hora. Salvou a hora, é, gente. Lógico, salvou. E aí, Michel, qual que é o bairro, hein? O bairro é Vila Mariana. Ah, Vila Mariana. É nóis, pô. Eu morei na rua Marceleza. É isso Marceleza, mesmo. Marceleza, que beleza. Marceleza. Ó, oh, meu, o vídeo ficou quieto, ele te deu um relo. Ah, tá quieto? Não falou nada. É isso mesmo, brother? Oi, desculpa. Pô, você não tá ouvindo mesmo, hein? Não. Desculpa, tá meio ruim, eu tô na... Tá bom. Eu vou estacionar o carro aqui. É melhor, e se não bate o carro aí, não pode falar o celular e dirigir. E aí, qual que é o time? É, tá difícil, hein? Hoje tá... Ô, Michel. Me ajuda aí, velho. Qual que é o time, brother? Aqui é o único trimundial. São Paulo. Nada, rapaz. Tamo ali, tamo lutando ainda. Dá pra chegar. Ô, meu, perderam o chipado. Dá pra ser campeão ainda. Eles perderam o chipado, quero ver você falar. Eu quero ver. É, depois eu falo de outra história. Primeiro vamos focar nisso. Um porcada, amor. Michel, você vai querer ir na torcida Peugeot Estádio 97? Eu quero. Como é que fala, então? É, eu quero ir na torcida Estádio 97. Não, faltou um detalhe. Faltou um detalhe. Faltou um detalhezinho. Eu quero ir na torcida Peugeot, Estádio 97. Ah, agora então, sim. Então, 5 horas na Paulista, 1439, no sábado. Mais conhecido como 17 horas. É jogo balada, 6 horas da tarde. Combinado, Motinha. Certo? E aí, como é que você tá vendo esse momento do São Paulo aí com desfalques? Com os olhos. Né? Essa dificuldade do São Paulo aí de se entrosar com os times que toda hora tem que mudar a posição de um, a posição do outro, joga improvisado, não tem jogador, um é expulso, outro é punido pela Conmebol, outro é punido pela CBF, outro vai pra seleção. O São Paulo tinha um time, né? Que vinha jogando bem, mas quando começou a mudar, o São Paulo tá um time, assim, esforçado, você vê que tem um pouco de qualidade, mas não é aquele time mais que tava fazendo a diferença, não é? Então, concordo com você. É, o problema maior aqui, atualmente, eu acho que é a zaga do São Paulo. Também, depois que o Tolói saiu. A gente tem uma zaga consistente, não temos quem substituir quando tem alguém da zaga com lesão ou com algum problema de expulsão ou suspensão. O ataque está correspondendo, tanto que é um dos ataques mais eficientes do campeonato, só que a zaga está entregando. Mas, gente não tem ninguém com qualidade, o Edson... Acabou surgindo das cinzas aí. É esforçado, né? É um baita. Mas não é um baita jogador, né? Ainda assim, o São Paulo ontem, principalmente no primeiro tempo, jogou muito bem. Com 9 desfalques, ele poderia ter matado o jogo contra o Atlético. Teve chance de virar o primeiro tempo, deixei pro vestiário com 2-0. Mas no segundo tempo voltou esquisitíssimo. Mas aí que tá, o time com 9 desfalques, jogando contra o Atlético. O Atlético Mineiro, sem brincadeira, é a minha opinião, eu acho que ele tá entre os 5 times melhores do país. Jogando no Horto, ele fica mais forte ainda. E o São Paulo teve condição de ganhar o jogo. É que perdeu o gol, sabe como é que é, né, parceiro? Perdeu. Futebol não merece ficar com... Mas não é... No... Brechas, né? É, e principalmente nesse campeonato que um gol, você já faz o resultado e já era, né? Acabou. Até porque a dificuldade aí é grande e a ruindade também, né? Não só a dificuldade. O que você acha que o São Paulo vai fazer quando o Kaká for embora? Ó, ano que vem a gente vai ter que pensar... Tem duas perspectivas, né? Certas. O Kaká vai embora E o Mito vai aposentar. Sabe quem é o nome que o São Paulo acho que vai tentar de novo? O São Paulo tinha tentado outra vez e não conseguiu? É. Montilho. Jura? Eu acho que o São Paulo vai tentar trazer ele ano que vem. Onde ele tá? Aí sumiu também. China. Foi pra China lá. Sumiu. China. Você acha que vale a pena? Vale nada. Montilho, desde que o filho dele teve um probleminha meio sério aí, ele nunca mais jogou bola. É, ele já saiu daqui e já... Já tava embaixo. Já tava embaixo. Sabe o que é melhor que o Montilho? Se eu fosse, contrataria? Ou o Thiago Neves, que eu acho que o São Paulo enquadra um jogador que, apesar de ser na mesma posição que o Ganso, é um jogador interessante. É o Thiago Neves, eu acho. Vocês não pegam o Valdívia no Palmeiras? Ei. Vai atacar pedra no Palmeiras, de novo. Vai atacar pedra no Palmeiras. Tá louco. O Palmeiras tá louco pra se desfazer do Valdívia. Olha o Palmeirense falando pra levar. Ó, o Palmeiras na boa. Analisa os fatos, ó. Liga um ponto no outro. É igual aquele negócio pra formar imagem. Lá vai. O negócio é o seguinte. Lá vem ele com a teoria dele. Vai. Valdívia tá no Palmeiras, aquele chove e não molha. Tá certo? Tá na cara que ele tá insatisfeito. O Palmeiras tá louco pra vender o Valdívia e recuperar o investimento que fez. Sim. O São Paulo tá se desfazendo do Kaká pro ano que vem, aí porque ele vai ter que voltar pro futebol americano e vai ter que jogar lá. O americano não é bobo a esse ponto de renovar o contrato do Kaká de novo aqui no Brasil. Sendo assim, Motinha, o Valdívia é um jogador que, ó, muitos criticam, mas ele é bom jogador, cara. O Valdívia é bom jogador. Quando ele quer, ele mostra que ele sabe jogar quando bola. Quando ele quer e quando que ele quer. Ué, mas até aí vocês têm o Luiz Fabiano, que é assim. Então, mas pra que eu quero mais um desse? Ué, mas o Kaká tá indo embora, você quer quem? Mas não importa, não quero o Valdívia. O Valdívia, eles têm uma bronquinha do Valdívia. Tem. O Rogério vai parar. Não é o principal desafeto, o principal desafeto do elenco do São Paulo em cima do Valdívia. Tem bronca do Valdívia. Não tem, é só o Rogério sendo aquele episódio que o Rogério tentou chutar ele. O Rogério tá se aposentando. Mas, João Domênico, o Valdívia... Ninguém quer, você queria o Valdívia no Corinthians? Lógico. A gente não vai analisar o jogador só pelo que joga. Tem que analisar o comportamento, outras coisas. Agora, se fosse... Ué, não tô pedindo o Valdívia pra casar com a minha filha. Não, mas a questão não é essa. A questão não é essa. A gente já tem um que não quer casar com a filha, que é o Luiz Fabiano. Para. Mas vai parar também. Duas cabeças de ervilha, não. No mesmo time, não dá. Você tá louco, vai ficar os dois, a gente precisando de jogador, aí um é expulso, o outro, ai, tô com dor na virilha, ai, eu tô com dor no sovaco, aí o outro é expulso de novo. Para, não. Mas para. O amigão... problema, cada time tem que ter o seu. Ó, pergunta pro cara. A gente já tem o nosso. Ponto. Ô, amigão, você gostaria do Valdívia no São Paulo? Eu nem como massagista do time. Bom. Mas por que você tem essa rejeição? Os caras não gostam. Porque não gosta, por que você não gosta? Só porque ele fez o gol e saiu do chororô? Leva pro Corinthians. Ah, levaria, não tem problema não. Ah, levaria. Você levaria mesmo? Quem é melhor, o seu Jadson querido ou o Valdívia? Hoje, Valdívia. Hoje, ontem, antes de ontem. Fala, amigão. Ô, mano, eu acho que o Valdívia e o Renato Augusto, aqueles dois lá, não tem condições. Que dois lá? Valdívia e o Renato Augusto. Não tem condições. Não, eles Valdívia. Ficam muito machucados. É, o custo-benefício deles é péssimo. Então. É, mas quando joga... O Valdívia joga pra cacete. Não, mas não joga. Quantos jogos o Valdívia fez espetacular esse ano? O Valdívia, hoje a recuperação no Palmeiras pode se dar ao fato do Valdívia. Tudo bem, Dudu, mas... posso afirmar o que eu tô falando. Não, isso aí a gente viu no último jogo. Se o Valdívia não estivesse jogando, o Palmeiras talvez estivesse lá na posição perto do Bahia, ali onde tá, ali. Mas, Dudu, quantos jogos o Valdívia fez desse por ano? Não é desse. Ele voltou aí a jogar todos os jogos agora. Mas quantos jogos? Não sei, foram uns 7, 8. Em um ano, a gente tá acabando o ano. Moto, desse nível, uns 5. Mas eu concordo. Na temporada. Só em um ano, para. Os jogos que o Valdívia jogou ajudou muito o Palmeiras. Ele ganha, ele ganhou muito. Ele prejudica mais o Palmeiras do que ajuda. De 40 jogos, ele faz 5 desse jogo. O problema é que se criou nos últimos anos um negócio... Então aí você vai ficar com um cara 5 jogos só? Se criou uma frase, um termo que não dá pra entender. O cara, quando quer jogar, joga. Ah, então ele faça um contrato que quando ele jogar, ele recebe. É, a produtividade, né? Não, não é produtividade. Do Valdívia nem produtividade. Não, não, Valdívia o do Valdívia não é de produtividade. Não. Mas por que não se faz? Porque não deu certo. O mercado não aceita. Tem que fazer. Agora, se o Palmeiras fosse fazer isso por produtividade com o Valdívia, tinha que pagar uma parte dos 100 milhões aí do Paulo Nobre. É. Mas ele tá ajudando o Palmeiras, tá tudo bem. Deixa o Valdívia lá. Ô, Tricolor. Vai levar porra nenhuma. Deixa eu também não quero, vai. Mas ninguém ofereceu. Tranqueira não. Você prefere o Valdívia ou o Ganso? Putz, Ganso, vale fechar. Ganso? Falou. O negócio é mais da anatomia do que... Ô, eu prefiro o Ganso, sabe por quê, menino? Porque se ele jogar mal, eu afogo ele. Tá bom. Exato. Safada. É isso mesmo. Ô, Tricolor. E o Mota, você gostaria? E quarta-feira. Eu adoro homem sem costeleta. Ô, Mota. Eu adoro homem sem costeleta. É teu fetiche. Tá falando com você. Fala, Tricolor. O que você acha do Diego que jogou no Santos? Mas isso é muito bom. Deixa eu falar, velho. Já falaram tanto do Diego, que vem, que não vem. Essa história do Diego é tão enrolada, quando cara. Ele vem, quando ele mas não é uma oportunidade de ficar mais perto do Dunga. De repente, ah, isso aí. Ele já, ó, ô, se véio, fosse pra acontecer tem. Isso, teria acontecido antes da Copa. O Dunga não vai convocar ele nunca. Nunca. Ele não tem espaço. Não tem espaço. Eu acho que ele. E qual é o que você acha do jogo aí, quarta-feira? Sem Luiz Fabiano, que tá aí gongado pela Comembol. Soletrando. Gongado. Só pra falar do Diego, Mota. Ele vai, ele vai falar pro São Paulo a mesma coisa que ele falou pro Santos. Porra? Eu tenho o meu amor pelo Santos, mas não abro mão do meu salário. Que isso, tá jogando louco? Coisa na RG, pô. Foi um beijo. Safada. Então, e aí, que você acha do jogo? Vai ser difícil? Eu acho que vai ser meio complicado. Depende de como o São Paulo se impuser no primeiro tempo. Porque o São Paulo tem notado que no segundo tempo, não sei se é fisicamente, mas ele está tendo uma queda de rendimento nesses últimos jogos. Eu não sei o que vocês acham. No segundo tempo, o São Paulo tem caído agora muito. Quem que é o preparador físico dele? Porque o São Paulo chegou a demitir o último preparador físico aqui, que eu considerava que era muito bom. Acho que era o Carlinhos, não era? Sim. Mas aí ele. Carlinhos Neves, tá no Atlético Mineiro. Tá no Atlético Mineiro. Então, e o São Paulo, principalmente no jogo de ontem, eu senti que fisicamente ele deixou muito a desejar no segundo tempo. Com a ligação tá sem ritmo de jogo. E o Oswaldo corre, mas não produz nada. Ah, o Coveiro? Ah, o Coveiro é assim mesmo. Coveiro. Não tem mais jeito. Coveiro, já perdi a esperança com ele. Seu placar, amigão. 2-0 pro São Paulo na quarta-feira. 2-0? Zero? Gol de quem? Oi? Gol de quem? Gol do Papo e do Denilson Canelada. Denilson Canelada. Quer mandar abraço? Eu quero mandar um beijo pra minha esposa, sei que eu amo ela. Segunda-feira, qual é o nome dela? Michele. Pô, hoje vai ser duro esse cartãozinho tapa na camurça, hein, velho? Vai fazer o quê, né? Pô, mas no calor tem que tirar, né? Mas depois o cara que tá com o astral meio abalado, tomou umas porradas ontem, entendeu? Vai fazer o quê? Guarda, né? Então tá bom, abraço. Falou, abraço. Um abraço pra todo mundo aí. Parabéns pelo programa. Valeu, velhinho. Beijo. Esse é Estádio 97 pela Energia 97. Vamos lá, Broquinha. Vamos lá, Broquinha. Opa, vai. Broca Fumigante. Broca Fumigante. Broca Fumigante. Ah, Paul McCartney. Você vai no show aí, Domingo, na Arena do Palestra ou nada? Sei. É um baita show. Deve ser legal pra cacete, hein, mano? É um baita show. O último show dele no Morumbi, eu fui. Que loucura, cara. Ah, loucura. Deve ser show de bola. Que esse cara aí, Paul McCartney, é o quê? Pô, mais carne esse cara aí? É bom. Toca onde esse cara? Aquele dele no Maracanã também foi show de bola. Aviões do Forró não vai tocar no Palmeiras, não, pra mim? O que é Avião de Forró? Tarsia Preta não toca, não? Tocar Avião de Forró. E Joelma, vai tocar ele lá no. Bom, esse é o Estádio 97, ao som de Paul McCartney, o Benjamin vem com um recado importante. Liga lá, Beijinha. Olha aí, amigão, você tá pensando em comprar ou trocar seu carro, a sua moto ou seu caminhão? É só você acessar www.meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BB Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis. E olha, através do site, é possível comparar preços, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando. E o melhor, tudo isso sem sair de casa. E para financiar sua compra, já sabe, conte com as condições especiais da BV. Mais informações, amigão, é só ligar 3003-7888, 3003-7888. É isso aí, amigão, com a BV você sempre pode mais. BV, bons negócios para você. É isso aí, seu Estádio 97 aqui na Energia 97, em nome de HDI Seguros, hein? É de bate pronto, consulte o seu corretor, acesse hdi.com.br. Em nome de Peugeot 308 com teto panorâmico e rádio MP3, USB e Bluetooth por apenas R$690 por mês. Tem um esperando por você na Rede Peugeot, tá bom? Vamos ver algumas mensagens que chegaram pelo aplicativo também aqui, né? Ó, o Marcelo Dias diz o seguinte aqui: Dodô, o que é aquele espaço aparentemente sem cadeiras na ferradura do Allianz Parque, hein? Já percebeu isso? Abraços do Marcelo Dias. É espaço pra torcida organizada. É organizada ali. Eles tiraram a cadeira. Tem os ferros ali pra não cair, né? Aí fica de pé, igual nas arenas do Grêmio. Aliás, não sei a opinião de vocês, mas se já é arquitetado sem cadeira, beleza. Agora, tirar por pressão, aí eu acho errado. Quando no caso do Grêmio tiraram por pressão, não sei que se o Palmeiras já era tentado assim, né? Deixa eu ver aqui, é... o Anderson diz o seguinte aqui: ei, chupa Cruzeiro, urubu comeu raposa, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. É flamenguista aqui, hein? Deixa eu falar pro Chico, gostou? Chico, gostou? Não, não história? Gostei, não gostei. Por quê? Não, porque era legal o Cruzeiro ter ganho de vocês. Você queria com o Caís? Não, mas ficar atrás da gente é legal. Não. Deixa eu ficar lá atrás, lá. Você viu que eu vim aqui jogar com vocês, fui bem recebido. Bateu atrás da gente é legal. É, não foi muito bem recebido. Fui bem recebido. Ninguém me xingou, não falei igual foi Filipão. Foi muito bem recebido. Mas eu merecia, meu, um tratamento melhor. Ah, Erijane Lima. Oi, meninos, boa tarde ou boa noite, né? Um cheiro em cada um de vocês. Ih, rapá. Vem em mim, vem em Lande. Ansiosa pra essa festa, vai Palmeiras. Véia, ah, já que ela falou véia, da festa. Quem mandou um cheiro pra gente foi o Jobson também. Ah, é, mandou um cheiro em cada um da gente. Tô te falando da festa também. Festa do Energia na Véia, gente. Ah, que demais, hein, demais, gente. Demais. Olha, de bola. Pô, se fosse festa, hoje eu ia poder ir. Se fosse hoje. Tava lá já. Tá vendo? 4 pontos. Calma, não chegou ainda. Ó, Eu vou, hein. Se tiver assim, você vai. Eu vou pagar. Hopi Hari, né? Hopi Hari. E é o seguinte, o Ceará, os brinquedos vão estar funcionando durante todo o dia. Então você paga o ingresso lá, você compra o ingresso. Você tem direito aí no sábado de manhã, já vai brincando lá, vai brincando, brincando. Chega à noite, você vai ficar pra festa da véia, tá bom? 8 de novembro, marca na sua agenda lá no Hopi Hari, um verdadeiro festival de diversões. Todos os DJs do Energia na Véia lá, distribuídos em duas pistas dentro do parque. Teremos jogos de atalho no telão, os melhores filmes da época e muito mais, hein? Agora você imagina só o Hopi Hari inteiro tomado pelo clima do Energia na Véia, hein? Meu, vai ter montanha russa? Já à venda, ora se tem. Eu vou dar mó barato, né? Pode ir correndo aí comprar o seu ingresso nas lojas Tente Beat dos Shoppings, também lojas Offner e também tem vendas online em dois sites, ingressorapido.com.br e também pelo casadoingresso.com.br. Agora um detalhe que eu vou repetir de novo, eu já acabei de falar, mas vou repetir. Você compra o ingresso, vale pro sábado inteirinho, tá bom? Que antecede o evento. E aí, você, por exemplo, chega de manhã lá, vai brincando, vai se divertindo nos brinquedos. Sim. Conhece o Hopi Hari, pra quem não conhece, vai poder ter a oportunidade de conhecer. Sim. E à noite, tem a festa do Energia. Aí, é o mesmo ingresso, você não vai precisar pagar outro ingresso. Que legal, é o mesmo ingresso, olha que legal. Chega de manhã. Chega de manhã, curte. Brinca, né, meu amigo Luciano? Muito, olha, bacana. E aí você vai ficar até o final da madrugada curtindo a festa e também à noite vai estar aberto lá pros brinquedos também. Ou seja, se você quiser chegar só à noite pra brincar também você pode chegar, tá bom? Se você for de carro, tem um imenso estacionamento pra você parar o seu automóvel por lá. Agora você fala assim, ah, eu não tô afim, quero tomar uma cervejinha a mais, né, RG? Como o RG número 2 sempre gosta. Sempre. Então não vai dirigir, né? Não, dirigir, pra quê? Vai pegar não a pode. Estrada, pode. Pra não se você for dirigir, não beba. Se exato. Você for dirigir, enche o pote. Aí o que você faz, RG? Aliás, o RG já comprou o que eu tô sabendo. Você pode fazer com o RG. Compra o seu transfer com a Telezé Music. Eu comprei, cara. Você compra informações sobre o transfer no telefone 3083-2134. 3083-2134, você vai comprar o seu transfer, moleza. É facinho, tranquilo, você vai, o pessoal vai te levar, depois vai te trazer, tá bom? Festa do Energia na Véia no Hopi Hari, compre já o seu ingresso. Primeiro lote tá acabando, hein? Já tô sabendo que tá acabando os ingressos aí. E o primeiro lote sempre é mais barato, tá bom? Então corre pra comprar o seu, é 8 de novembro aí, lá no Hopi Hari. Ô, tá ô, bom? Ô, oi. Cadê o bebê? Deixa eu mais uma trilha aí, ó. Cadê o bebê? Que bebê? Bunda branca. O Sombra? Ô, Sombra, você não vem? Onde você tá? Eu tô sentado na porra da madeira. Ah, tá na madeira. Ah, meu, já falou do resort? Na porra da madeira. Você já falou no resort, meu? Só no ano que vem. Ah, mas tá atrasado. Não, só fala no ano que vem. Fala do resort, meu. Só no ano que vem. Deixa eu ver aqui, ó. Daí, Edjane já li aqui. Quem mais? Sim. Domênico, vocês são demais. Esse Landucci é o melhor, cara. Ó. Quem mais? O Ricardo, Domênico, esse Landucci é muito bom. Obrigado. Ah, chegando bom quem é? Aqui. Quem é o... mandou dois aqui, quer ver? Cadê? Então vou lá no picadeiro me assistir. Vai fazer um merchanzinho, cadê, né? Cadê o... Ih, rapaz, perdi aqui. Ah, que beleza. Só que eu volto só no outro sábado. Esse sábado eu não tô lá, porque não. Eu vou lendo, eu já vou mandando então, pro saco. Eu não tô lá. Eu Felipe vou Rocha, se o Palmeiras tivesse 3 Valdívias, ganhava até a Champions League. Abraço, Felipe Rocha. Aí, ó, por isso que um cara desse tem que ser internado, mesmo que a força. Não. O parente que gosta do cara, velho, tem que pegar o cara pelo braço e internar a força. Se tem 3 Valdívias, ganha tudo. Jogando que tá jogando, meu Deus. Se tem 3 Valdívia, ao invés de fazer um estádio, você tinha construído um departamento médico novo. Eu tô vendo o departamento que ele jogou. 800 metros quadrados, pra ele ficar bem à vontade. Eu vi ele como ele tá jogando aí, o departamento médico. O estádio devia chamar Valdívia's Park. É, verdade. Daniel Santos, o Tricolor ainda vai tirar essa diferença de 7 pontos do Cruzeiro e levar o título. E pra não perder o costume, chupa mano. Daniel Santos que mandou aqui. Ah, pro inferno. Quem mais aqui? João Paulo Pereira. Meu nome é João. Quero dizer que o Corinthians deveria fazer uma nova aposta para técnico. Tem que testar um desses caras. Narciso. Você gostaria do Narciso, ainda? Narciso. É pro Corinthians, ele falou. Narciso? Ah, é pro Corinthians, né? É. Você gostaria, mano? Ah, no momento, não. Narciso ele mandou mais, calma. Márcio Bittencourt. Já passou e também não acho que Cristóvão Borges. Esse sim. Então, o único desse aí, Silvinho, sim. Mano. Beleza também. É um cara aí que tem a vivência de jogador. Ou... E é um cara que ficou bastante tempo na Europa. Acho que daria certo, pelo menos momentaneamente. Esse mano vai falar que sim, porque já tinha falado antes. Mas é bom a audiência rotativa. O Abelão. Também. Bom nome. Mano, você não gosta do Cuca mesmo? Ele é bom formador, viu, Domênio? De base, né? Ele trabalhou nas... Ele é muito bom. Um campeonato, acho que... Mirapolense. Não, teve um campeonato do... De julho. Esses julho, o Palmeiras, ele levou o Palmeiras pequenenininho lá, o Palmeirinha. Ele levou o Santos pra semifinal, Ele levou o Santos na final acho também. Acho que jogou, né? Isso. E o Santos também. Agora, é muito o Felipão, tu não queria, mano, o Felipão? Não, também tu é trouxa. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Então, Ló. Se eu tivesse um clube, se eu fosse eu, diretor de futebol, e quisesse que meu time, a longo prazo, tivesse tempo, hein? Ah. Eu trazia o Cuca pra arrumar meu time. O Cuca é o melhor, ele faz o time jogar. Só que ele tem esse negócio que o Mano falou, que ele é muito zicado, que ele é azarado, que ele chora. Mas ô, mano, sabe quem eu levaria? Ele faz jogar. Eu. Você ajuda? Eu tô fazendo um trabalho tão bom no videogame, no manager. Tô falando sério, velho. Ah, você se levaria. Não, é digno. Tá parecendo o Damião que se fez pênalti nele mesmo. Sabe porque eu levei um time da terceira divisão pra Inglaterra, tô em quinto, na primeira divisão agora. Eu acho que, de verdade, eu merecia uma chance. Merecia, né? Olha só. Vida real não é videogame, não. Vamos partir. É verdade. Vamos partir para mais uma ligação aqui no 32847097. Em nome aqui de Banditec, meus amigos. A faculdade de tecnologia da sua vida profissional. Acesse banditec.com.br. Vamos lá, Zuba tocou, tem mais ouvinte, hein? Ô, mano. Se o cabra não sabe qual é a diferença entre virtual e realidade, como é que vai ser técnico? Velho? É verdade. É como é que ele vai ser pai, RG? É o videogame imitando a vida. É. Alô? Só na web. E no lendário, hein? Alô? Alô? Quem fala? É o Geraldo Júnior. Ô, Geraldo Júnior. Programa Geraldo Júnior. Geraldo Júnior. Ah, daqui a pouco o horóscopo. O programa Geraldo Júnior. As mais pedidas do dia. Geraldo Júnior. Especial Luan Santana. Ô, Geraldo Júnior, é Geraldo Júnior só isso ou tem mais alguma coisa? É Geraldo Pereira da Silva Júnior. Aí vem 3 vezes aí, Júnior. Aí, aí largou o nome artístico, aí, entendeu? Aí vem, começou. É, aí... Tá bom, e quantos anos você tem, meu velho? Maguila. 35. RG número 2, ele tem 3.5. Ah, o legal dessa participação é que ele só descobriu o nome inteiro dele depois que ele deu uma Geraldo, entendeu? Ah, sensacional! Que merda de piada, aí ele percebeu que isso. Que isso? Ele percebeu que tinha faltando... Ai, ai, porra! Que isso, tô assustado. Fala com o Marcelo lá. Ô, meu velho, qual que é o bairro que você mora aí? É, Freguesia do Ó, Vilhário. Quê? Freguesia do Ó. É lá do lado de casa. O Silvio Luiz tá falando aí, galera. Freguesia do Ó. Ó. Na verdade, aqui uma, pra música, uma música feita no alto grau de inspiração da música da musicalha baiana. Tá bom, vai, tá bom, vai, vai. Do time, tropicalismo. Tá, senão ele deixa ele falar e ele vai. Ou não. Time, eu quero ir na torcida 97. Oi? É o quê? Entendi nada. Torcida Peugeot está em 97. Você tá doido. Ele quer ir na torcida Peugeot. Vamos por parte. Geraldo, você torce pra quem? São Paulo. São Paulo. Essa é a primeira pergunta. Segunda, tem que falar uma frasezinha pra você poder ir lá na torcida Peugeot Estádio 97. Qual que é? Eu quero ir na torcida Peugeot Estádio 97. Aê, Geraldo! Aonde você tá aí que eu vou te encontrar? Vamos tomar uma junto. Muito louco. Tá em Xerém? Boa, Geraldo. Tira o chapéu pro São Paulo. Você tá em Xerém? Você tá em Xerém o quê, rapaz? Geraldão! E... Não tá ouvindo nada. Ô, Geraldo, você tem que estar aqui na Paulista, 1439. Esse não vem. Sábado, 5 da tarde. Vem, Dodô. Mas pai. Sai hoje que senão você se atrasa, velho. Olha o comentário fora do lado também. Ô, Geraldão! Sei não, você assina um checão que o tricolor chega, velho, faltando 30 pontos? Ah, assino nada. Não confia, não? É, não, tá ruim pra caramba, os caras não dá alma, pô, que joga. Tá osso. O que que tá precisando, Geraldo? Além de ganhar? Eu preciso de mais um copo. Precisa de sete. Precisa do quê? Sete também, Que é um... Quem tá pior, você ou São Paulo? Ah, não sei. É, eu vou desligar de tacar, acabou a minha bateria aí. Acabou a bateria, mano. Falou, tchau. É brincar, por que que liga no programa? Pra falar a verdade, pra ganhar a torcida. Tô pensando. Na boa é nada, velho. Acho que esse cara acordou do coma, deve fazer uns 5 minutos. Ele levantou, foi no banheiro, mijou e voltou. Geraldo. Quer mandar abraço, Geraldo? Quer mandar abraço, Geraldo? Todo mundo dá felizinha aí. Tá bom. É nóis. Tá bom. Valeu, mano. Obrigado. Por tchau, isso que tchau. O programa do Seis é bom pra caramba. Até o cara que não sabe nada. Domênico, assim. Espera aí, Xerém. Domênico, você é um cara 30 anos de rádio, experiente. Você, se você falar, eu acredito. O Geraldo estará às 5 horas da tarde de sábado aqui pra ver o jogo do São Paulo? Olha, vamos fazer um bolão. Eu acho que não. Não? Acho que não vem. Mano. Não acho que vem, mas esses caras não dormem não, cara. Não, vai direto. Ah, esses caras emendam uma na outra, mano. Rude Glandu. Ô, Mota, eu vou responder. Eu acho que vem, vai, sim. Ele tá desde agora comemorando. Ah, já tá comemorando, ele vem, então. Ah, não sei. Não sei. Mota, eu acho que não só ele vem, como ele vai ser o primeiro a chegar. Ele não vai nem dormir os dias todos. Vai ser o primeiro. Ó, que hora que é pra Taíba? 5 horas da tarde. 5 horas? Vai, 4 e meia tá aqui, bicho. Depois você me conta. 4 e meia tá aqui, pode cobrar. RG, sua experiência. Ó, agora que falou o horário, eu acredito que umas 13 horas ele já tá aqui. É, já tá por aqui. Tá vendo? Naquele negócio de aposta, eu ganharia sozinho o bolão. Oh, todo mundo falou que ele vem, eu falei que ele não vem. Bom, se ele não vier, eu ganho sozinho. Ele vem, ele só ligou pra gente. Vamos partir pra outra ligação, eu vou partir pra outra ligação, mas deixa eu dar o recado da Banditec, porque agora eu vou falar com você que tá aí precisando dar uma virada na sua vida, hein? Você vai modificar tudo. Você que não está trabalhando, presta atenção, você que tá aí também trabalhando, mas não tá trabalhando na área que você queria. Então, olha... Você que está trabalhando na área que queria, mas de repente você queria mesmo era trabalhar em outra cidade, talvez até no exterior. Então estão abertas as inscrições para as turmas de 2015 da Banditec, que sem dúvida nenhuma é a melhor faculdade de tecnologia do país. Vou dizer para vocês, a única concurso de inglês integrado ao currículo e 75% de aulas em laboratório, é isso mesmo, 75%. E com tudo isso, meu amigo, você vai virar o jogo sem dúvida nenhuma. Você vai encontrar uma bela vaga numa área que paga bem e pode trabalhar aqui ou em outra cidade, em outro estado e até em outro país. E como já tem ex-aluno da Banditec fazendo isso e se dando bem também, viu? Então, olha, pra que ficar aí na defesa, cara? É, você tem que ir pro ataque. Faça a Banditec, porque com ela você vira o jogo, hein? Acesse banditec.com.br e faça já sua inscrição. E você ainda concorre com bolsas de 20% a 100%, olha, são 3 cursos aí para você fazer análise e desenvolvimento de sistemas, banco de dados e rede de computadores. Banditec, a faculdade de tecnologia da sua vida profissional. Mais ouvintes participando? Vamos tentar pegar mais gente aqui, vamos lá. Manda. 3284-7097, ó. Solta a bagaça. Ó o Asdruba, já tô tocou. Tô querendo a torcida do estádio. Já tem gente aqui, alô. Alô, quem tá falando é o Vando, tudo bem? Vando. Boa noite. Esse aí voltou, hein, menino? É, voltou. Vando é... Oi, chega aí. Ih, rapaz. Eu quero... Meu nome é Vando, eu estou falando do Campo Limpo. Calma, Vando. Calma. Vando, é Vando com V ou com W? W, Vando Araújo. Só Vando Araújo? Mas você gosta de mim, rapaz. Hoje é dia. Outro Zeca. Tudo bem. Vando. Calma, gente. Calma. Vando. Presta atenção. Só em mim. Concentra. Vando Araújo. Eu moro, tenho 28 anos. Vando. Pera. Parou. Vando. Presta atenção só em mim, Vando. Presta atenção. Sim. Seu nome completo. Vando Araújo Gomes. Essa é a primeira pergunta. Calma. Vem 500 vezes sem juros. Quantos anos você tem? 28. RG número 2, 2.8, pra gente fazer hoje. O script direitinho. É, não dá pra falar que tem um vando de gente falando ao mesmo tempo. Gente. Sensação, salva a hora. Hoje tá difícil. Me ajuda aí, velho. Então tá bom. Me ajuda aí, meu. E o bairro? E qual que é o bairro que você mora, Vando? Campo Limpo. Eu morei ali na estrada do Campo Limpo. Na estrada, né? Tinha uma agência do Correio, não sei se ainda tem essa. Campo Limpo. Agora foi feita no meu governo da Xistrada. É, eu já sei que você é São Paulino, porque você quer ir na torcida, então você deve ser São Paulino. Olha, mas e aí? Melhor perguntar, Jean? Pergunta, vai. Você é São Paulino, Vando? Eu sou São Paulino! Como é que concursos de piada, show do Tom! Acho que eu não vou frase não, pra mano. Você ir na torcida, Peugeot. Vamos lá, estádio. Eu quero ir na torcida fez o estádio 97. Agora sim você tem que estar aqui 5 horas, é isso? 5 é, horas na Paulista, 1439. Não. Aí, Domênico. Oba. Você tem 20 anos. O cara é imitador, mano. O que foi, mano? O cara é imitador. É, só o mano deu moral pro cara. O cara tá fazendo um monte de imitação. É lógico, aqui, mano. É. Vocês começaram assim também. É, vocês já começaram a fazer sucesso aí logo na primeira vez que você foi fazer um imitador. É o show do Tom, lugar. Concurso de piada. Fala. Vamos fala, lá, amigo. Pra rede recorde de televisão. Fala, fera. Fala aí, mano. Beleza? Ah, o São Paulo tá muito mal, Mota. Você acha? Você acha que Mas sabe qual é o problema de São Paulo? Qual é o problema? É a diretoria. Ah, que é mudar? Juvenal, você não gosta de mim. E vai dar. É, foi por causa da briga deles, então, que o São Paulo caiu? Ah, se eles não tivessem brigado... Agora eu vou falar a verdade. Ah. O mano, eu assisto a Fox lá, o mano fala muita bobeira, mano. Fala que o Corinthians fala a verdade. Ah, ele tá sóbrio, então. Agora ele provou que ele tá sóbrio. O Corinthians tem razão, o time do Corinthians é um time de lixo. É. Nossa. Ai, não. Bom é você, você é top. Ah, você não tá defendendo o cara até agora? Você tá defendendo ele aí? Então, eu defendo até um determinado ponto. É a mesma coisa. Mas você não gostou dele, né? Até que se prove o contrário, o cara é inocente. Agora ele provou que ele é culpado. Ele falou com as palavras do Benja. Ô, Domênico. Fala, meu velho. Cara, mano, não conhece nada. Faz um ano que eu escuto vocês. Mano, muito obrigado. Eu admiro você, hein, Domênico. Você é o cara, hein, mano. Eu sou o cara? Não sei. Você não vem aqui engravido, Domênico? Não. Mais pro coroa do que pro cara, mas fala aí. Não, você tem um talento especial, mano. Você tem uma voz impressionante, mano. Muito obrigado, é isso. Tem um talento especial, tem uma garganta louca. Muito deixa o rapaz falar. Quando começa a elogiar, você fica aí com esse papinho furar. Deixa ele falar aí. E o Zé tá ouvindo, deixa o Zé ouvir pra ele me dar um medo. Oi, fala. Ô, Mota, por que você não vira sócio de São Paulo? Aí, toma. Primeiro, eu não moro pelo... Modinha. Ai, ai, ai. Modinha, só um minutinho, Mota, eu só gostaria de perguntar, você é sócio? Eu sou. Ah, é, sim. É o teu nariz, você pensou, seu comédia. Tá bom, seu... Qual que é o número da tua carteirinha aí? Fala agora. Eu não preciso falar nada. Vai, mané, aí, ó. Zé Pangão, quer jantar a ideia do Mota, nem você é sócio, só quer falar o quê? Primeiro. Pegou o cara da mentira agora. É uma denúncia. Primeiro, o cara não mora perto do clube. Olha aqui, ó. Se o Vando falou que ele é e ponto final. Ah, pronto, você é o puxa-saco só porque o cara elogiou você, ó. Esse Vando é um dos melhores homens que já participou aí. Ô, Domênico, você já foi... ele quase bateu o carro, velho. Você já foi pego se masturbando? Não, você tá louco. Masturbando você? Ô, Vando, você tá dirigindo aí, mano? Para o carro aí, velho. Eu tô no trabalho, eu sou porteiro. Ih, já entra. Ah, então abre a porta pros caras entrarem com o carro aí, que buzinada, velho. Não vai por nada. Então quer dizer que quem é sócio... Fala, mano. Ele quer falar com todo mundo. Fala com ele. A verdade é que tem muito pipoqueiro aí. Eu sou pipoqueiro? Não você, não tô falando você. Ah. É que o Ben já falou a verdade pro mano uma vez aí, o mano é pipoqueiro. Mano é pipoqueiro mesmo, falou a verdade. Pipoqueiro! Como assim, pipoqueiro? Você acha que eu vou dar moral pra um comédia desse, velho? Ô, malucão, o negócio é o seguinte. Ai, que bonitinho! Ó, cadê o Domênico? Isso aí, ó. Qualquer coisa se dói, não vai no anão, e tô doente. Isso. É o quê? Ó, primeiro, eu vou tentar traduzir o que você tá falando. Vai, fala mais 5 minutos aí, deixa eu ver. Se eu consigo pelo menos pegar 4 palavras e formar uma frase. Esse cara não é normal, não, hein, mano? Não, mano, você é um cara inteligente pra caramba. Você tem as suas opiniões. Mas mano, acho que as opiniões também têm a divergência, né? Acho que as pessoas falam com aquilo que pensam, né? É lógico. Se você fala que o Corinthians é bom, acho que pode ser bom, algumas peças. Ô, Vando. Mas você não pode. É igual o Benja falou aí, você defende o Mac Jackson. O Mac Jackson. É o número 10. Pede o Mac Jackson. Vem acompanhado de quem o Mac Jackson? De nada. Ô, Mota. Tá frita, refrigerante. Ô, Mota. Ô, velho, deixa eu perguntar, pode beber no teu trampo? Claro que pode. Não, eu tô de boa, cara, eu tô em paz. Não tô esses caras tentando beber, não. Mas vem cá. Você tá um remédio forte. Eu não entendi. Você quer falar do São Paulo ou você quer falar do Corinthians? Você quer zoar todo mundo? São Paulo. Não, São Paulo. Você só tá falando do Corinthians, pô. Você é corintiano ou você é São Paulino? Sou São Paulino, Mota. Graças a Deus, meu pai me fez São Paulino. O meu pai era palmeirense. É palmeirense? Ele é falecido já. Que Deus o tenha. Manda o Domênico. Olha que momento triste no estádio. O Domênico manda abraço. Manda abraço pro pai dele, Domênico. Mas ele morreu. Mas você sempre manda abraço pros mortos. Vou mandar já pra alguém que vai morrer aqui. Não. Aí não, vamos ter reverência, né? Ô, Vando. Qual região que fica esse prédio que você trabalha aí? É, no Campo Limpo, na Zona Sul. Esse é um negócio bacana, o Rudy. O Mota lembrou um aspecto legal. É que o Domênico ele parou de desenvolver a mediunidade dele. Mas se você não, tem algum não. parente, se você tem algum parente que já partiu e gostaria de ter informações aí, é um que demora não. um tempo para que ele possa se comunicar. Mas certo. Manda um e-mail pro Domênico que ele vai fazer um estudo a respeito da vida do seu parente. Mas eu não parei, pode ser não. que ele psicografe uma carta não, e. Não, não, mas eu continua, é? Eu continuo, só que às vezes eu faço em domicílio. É? Ah, vai à casa da pessoa. Eu sou igual o Domênico, eu também recebo coisa dentro. Eu também recebo coisa dentro, sou igual o Domênico. Principalmente eu pego uma senhora. Não, eu ressuscito elas. Não. Tá ressuscito. Ah, eu véia, falo, volta. Eu faço uma coisa que ressuscita a véia. A volta. Bora se volta. Volta o Domênico. Vira o olhinho juiz? Da véia. Vira o olhinho. Ah, juiz. Ah, pegou um assunto sério e começou a falar... Esse não, mas coisa. É verdade, ué. É verdade. É, você ficou estouradinho. Fala, deveria ajudar os ouvintes aí. Fala, Domênico. Fala com ele aí, vai. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pode perguntar. Pergunta com você é palmeirense. Você, pode dizer. Você é palmeirense. Graças a Deus. Eu, não, respeito. Meu pai, ele era palmeirense e eu ia pro Morumbi. Inteligente. Ah, e ele sempre falava assim do Palmeiras, né? Que o Palmeiras só era bom quando tinha as parcerias. Quando saiu a parceria, acabou tudo. Tem que trocar os caras lá. Ele sempre falava isso. Que o problema do Palmeiras era o gordo. Igual você fala aí, gordo. Mas eu falo sempre aqui também, ó. Eu tinha lá dentro do teu pai, tá vendo só? Ô, Domênico, eu tenho lá aquele cara que passa de mim na portaria e fala: e aí, tudo bem? Ferrou, velho. O cara ouve a vida de Vando todos os dias de manhã. Não, deixa o Vando aí. Então, tá bom. Vando, você quer falar mais alguma coisa? Diga. Mais? Só agradecer aí pela participação, que Deus abençoe. Então, é excelente noite pra vocês aí. Boa, obrigado, Vando. Desculpa aí, mano. Desculpa aí de qualquer coisa aí. Não, aparece não. Não, arregou. Ó, e vocês não vão pra Libertadores. É, não, quem vai é o teu time, mano. Não vai, não vai. São Paulo vai. Vai, São Paulo vai. Aposto com você aqui agora. Pelo amor de Deus. Olha. Aposto, Libertadores, São Paulo vai. Quer apostar? Aí, São Paulo não é time de caixa econômica, não. Ih, rapaz. Não tem competência pra isso, vocês não têm uma certidão negativa pra apresentar. Então chupa, mané. Vocês vão ficar dois anos pagando estádio. É isso aí, mano. Mas peraí, o estádio é nosso, viu, patrão? Ainda não paga. Aqui não precisou nem o governador dar estádio pra nós, não, viu, Comédia? Paga o carninho, vacilão. Vai. Falou, até boa noite! Boa noite! Tchau, tchau! Muito louco! Tchau, esse é o tipo do cara, ó. Esse é o tipo que o cara fica dentro do prédio e fala pra quem tá lá fora. Fala, ó, saiu fulano. Pega. DJ, Braca Fumigante! É o saidinho, amor. Braca Fumigante! Isso é Pretenders. Chato, pá. É o Kidman que saiu? Pretenders. Pretenders fazer o quê? Você. Passei fazer Chris o dia. É, pretende. É ela mesmo. Muito bom. Ó, Estádio 97 também vem em nome de Peugeot, meus amigos, 208. Com câmbio automático e central touchscreen por R$ 670 por mês. Incrível, né? Saiba em mais em uma concessionária Peugeot. Também em nome aqui, deixa eu ver, aqui em nome de Consórcio Remasa. Seu sonho realizado com a menor parcela. Ligue 3142-3440. Negócio de mensagem chegar, mais mensagem, tá bom? Vamos lá. Tá, depois desse. Tá bem que considerando a margem de erro pra mais e pra menos, amanhã já é terça, viu, velho? É verdade, viu? Tô rindo sozinho aqui no ônibus com esse ouvinte, Kleber de Pirituba, abraço. Dependendo dos institutos de pesquisa, amanhã é sexta. Pode ser. Também. Pode ser. Ah, com essas margens aí. Pode ser. Ah, André dos Santos, Deus abençoe vocês hoje. Só cara doido no programa, hein? Só. Mas hoje, pô. Hoje, a torcida é vai estar tá bacana, Bumba. Oba, isso aí foi uma indireta pra mim aí, meu. Fala na cara, meu. Não, ele tá se referindo aos ouvintes que estão ligando. Ah, tudo bem, então, meu. Os caras são inflamados. Os dois últimos, né? E aí, amigões, beleza? O que vocês podem falar a respeito do que tá rolando nos bastidores do Corinthians e um possível candidatura do Lula para presidente do Corinthians? Na verdade, companheiro, a gente vai trazer o Corinthians de volta. A gente já deu campo, vamos trazer de volta. Aliás, é a única coisa que nós podemos estar ganhando. Não tem essa história. Candidato vai ser o Roberto de Andrade da situação. E do outro lado, provavelmente, o Paulo Garcia. Eu não duvido que seria, não teria ninguém lá votando nele. Um monte. Mas votar no Mário Gobi, como deve votar no Lula? Um monte. Qual é o problema? Te garanto que o Lula, pior que o Mário Gobi, não é. Te garanto que não é. Ah, é. Ah, não é. Ah, não é. Pior que o Mário Gobi, não é. Oi, baixa, eu vou voltar pro Corinthians, eu vou me eleger de novo. RG, eu vou me eleger de novo, viu? Eu sumi do clube, mas vou voltar. Network. Hein? Network. Network. Não. Não posso falar pra você. Impressionante, essa música já deve ter mais de 30 anos e continua legal. Muito bom. É, foi aí. Muito boa. Quantos anos você falou? Mais de 30. Pô, acho que você acertou, viu? Acho que essa música não, Ser 80. Deixa eu ver aqui se eu acho. Antes, pô. Essa música? Não é? Comecinho do final de 70, comecinho de 80. 28 anos. Ei, falando nisso, eu fiquei esperando o Domênico no meu show naquele dia lá, ele não foi, pô. Qual? Pediu pra botar o nome na lista. Não, tem show, né? Ele mandou WhatsApp, pô, falando, essa música, foi o nome aí na lista. Tocou na festa de 15 da Hebe, essa véio. Música é de 1981. Tá de sacanagem comigo, viu? Comecinho de 80, velho. Errou por um ano. Errou por um ano, né? Tocou pra Dedéu. Ô, Dodô, tem show hoje, quer ir? Muito legal. E Diadema? Não, muito obrigado. É, bom show pra você. Arthur Nascimento, boa noite, Mano e Rudy. Oi. Vocês aceitam jogar uma partida de videogame comigo? Eu tenho 13 anos e eu goleio todo mundo que eu conheço. Aí, mano, ó. Ah, velho, eu tô cansado desses moleques aí. Porque o negócio é o seguinte, é verdade, eu vou no resort. Tô cansado desses moleques. Oh. Não, eu vou fazer a defesa tua. É. Isso é verdade. Vai, 200 anos que nós estamos aqui, toda vez eu ouço alguém ligar e falar assim, ah, eu vou atropelar o mano, Aí vem aqui. Na rádio, cara de choro. Fica com tudo com cara de bunda. Lembra aquele moleque que mijou na calça? Aí vai lá no resort. Não. Mas é verdade, Domênico. Sabe o cachorro, quando você chega em casa e começa... A primeira coisa, você gosta muito do teu cachorro, mas você não pode dar muita atenção pra ele quando você chega em casa. Porque senão ele mija no chão. Ah, é? É igual os moleques quando vem jogar comigo. Ah, igual? Igual. Eu começo a meter um terror psicológico. O moleque, outro dia, ele tá com a perna cruzada. Eu falei, que foi, velho? Tá passando mal? Tá com dor de barriga? Ele olhou pra mim assim, com cara de choro, parecendo o gato do Shrek. Mentira, fez, mijou. O Malvieira também mijou com o jogo. E aquele que apostou pelo irmão, mano? Falar em banheiro. Então. Falar em banheiro, você que vê o banheiro da minha casa hoje de manhã, velho. O que seu cachorro fez? Puta, agora você não deixa com a porta trancada, bicho. Fica mijando na casa inteira? Não, porra, ele sobe, ele pula. Arranha tudo. O papel higiênico. E desenrola tudo, né? Ah, que beleza, hein? Deve fazer uma limpeza inacreditável. Esse cachorro deve ser um nome. Eu quis mudar o nome pra Chuck, me deu um carro. Não, não dá, né? Por que você não compra, ao invés de papel higiênico, você instala um bidê? Aí ele não tem o que fazer. Ah, a melhor de todas. Fleetwood Mac, Stevie Nicks. Meu sonho é ver essa mulher cantar ao vivo. Nunca veio pro Brasil, Fleetwood Mac. A maior voz feminina do pop rock de não todos. Não é aquela música, meia-noite no meu quarto. Me parece. Olha isso. Olha, copiaram aí. Isso aí é música pra procriação humana. Você acha? Beija. Copiaram a Paula Toller, hein? Sexta-feira eu acho que a gente vai fazer de novo o broca aqui, o negócio das Dodô, músicas do troço lá. Eu tenho aquelas músicas pra procriar. Igual aquela sexta-feira lá? Dodô, eu tenho tudo da Stevie Nicks. É sério? Você pode imaginar, tudo que você pode imaginar. Acho que ela canta muito. A unha do pé. Canta muito. E a voz dela é gostosa, né? Ó. Essa música aí, Domênico. Não, a voz ela copiou o hit. Essa música quando você entra naquela clínica de inseminação artificial é que tá tocando a recepção. Fica imagina, você recebe o potinho. Essa ou a Sexual Healing? As duas, as duas. Uma sala toca uma, a sala toca outra. Olha essa voz, agora, ó. Cadê o Tutu? Ô, Dodô. Cadê Dodô? Peraí, Dodô. Agora, peraí, Dodô. Cadê o Tutu? Pô, essa mulher é demais. Ô, Dodô. André Matalon, traz Stevie Nicks pro Brasil. Nunca veio? Fleetwood Mac. Nunca veio? Não. Sério? Fala, ô. Essa música é na hora que você entra assim no quarto. Rui. Quem me chamou? Dodô, antes de você. Ouviu, Dodô? Antes de você acender a hidro lá com aquelas luzinhas. Antes de você acender aquele negócio pra rodando o globo no teto. Começa a tocar ela, né? Você liga o rádio e já tá tocando essa música. É bimba na certa. É, com certeza. Ô, Dodô. Posso fazer um favor, pedir pra você botar o começo dessa música de novo? No começo dessa aqui? É. Eu acho que ela copiou o hit. Deixa eu ver, deixa eu colocar aqui. É só pra tirar a prova aí. Aí, ó. Não. Meia noite no meu quarto. Parecido, eu acho. Que parecido. Pô, mas sabe de que ano é essa música do Aí, ó. Roubaram do hit. Eu não sei se o William Veneno veio depois. 79. Lógico que veio depois. Mas... Lógico que veio depois. Eu acho que depois. Vamos tirar a dúvida. Ela roubaram a música do hit. 85, isso aí. Não, o Menino Veneno é começo dos anos 80. Começo dos anos 80, Menino Veneno. 85. 84. Essa música é de 77. Então, a Menino Veneno veio depois. Muito depois. 84, 85. O hit, vamos ver. Menina, eu gravei meia-noite no meu quarto. Dodô. É verdade, José. Você gravou. A voz, Mas se não sou eu, ninguém ia perceber essa face aí internacional. Menina Veneno é 83. Aí, ó. Então, falando, Não, essa aqui é 77. É, então. 74 para 80. A Veneira é começo dos anos 80. É, então. 76. 77 é o Veneira. 83. 6 anos é muito. Copiaram o hit. De repente, essa música só explodiu em 86, mas não, já era antes. Vocês estão malucos. Deixa eu ver mais mensagem aqui, antes que, né? Deixa eu ver aqui. Chegou um monte de mensagem. Deixa eu colocar pra cá, pra poder ler direitinho aqui. Beleza. Jogar pra cá. Joga. Tá vindo na caixa de spam agora, não sei porquê. Vamos ver aqui, mais mensagens. Chegou um monte agora, ó. Francisco Jackson. Jackson. Rafael Jackson e William São Paulinos. Bruno Minelli Palmeirense. Laércio Corintiano e Leandro Santista. Somos o bonde da marmita. Bonde da marmita. A todos vocês do Estádio 97. Bonde na escuta e abraços. Cuidado com o assalto. É. Você que tá com a sua barbita. Os caras querendo pegar a sua batata doce aí. Aí fora tá os caras que é do busão do Zap Zap. E não deixa a marmita aberta, que os caras metem o garfo. Balão. E o meu apelido é marmita. É, a minha marmita tá ali, ó. Quem é esse? Tô solteiro. Aê, beleza. Quem que é a tua marmita? Aquela marmita ali, ó. Vermelhinha. Parece um tomate. É bom, hein? Ah, aquele gosto. Meio divo. É minha marmitinha. Veio até aqui hoje. Tá no meu nome, G. Só fizeram essa. Vai jogar uma mostarda? Já tá feito. João Lucas quer colocar o garfo na minha marmita. Já foi. Já colocou. Pô, ser filho do corno deve ser top. Motherfucker, o Sweet Sugar. E aí, amigões, programa top como sempre. Um grande abraço a todos vocês. Obrigado. Wellington Leão, Wesley Dinho. Estamos curtindo aí, o meu irmão esse aí, né? Estamos curtindo o Estádio 97. De Limeira, hein? Together, velho. Limeira tem muita laranja. É. Tá, tem. Assim como Araraquara, né, irmão? Limeira é nós. Que Brasília tem mais laranja. Tem? Lá tem. O Congresso. O que não falta nesse país é laranja. Não, eu acho que lá tem mais dono de laranja. Não, mas tem muita laranja. Deixa eu ver quem mais mandou aqui. Olha, amigão, estou em Londres, de férias. Aí, mano, você é um felizão. E pensando na gente aqui. Estou ouvindo pelo aplicativo. Peça ao Juvenal que mande um abraço. Juvenal, por favor, que mande um abraço para minha esposa Cidinha e meus amigos Cidinha. Ronaldo Gordão. Gordão. Diego também. Aníbal Galinha, de Minas Gerais. Esses aí. Abraço a todos. O Wilson Dávila. E pra Cidinha. Ó, esse cara devia ser deportado de Londres, cara. Por que, mano? O cara em Londres ouvindo a gente. Pensando no agente. Ou tanta coisa boa o cara fazer em Londres, mano. O cara pode ver a troca da guarda. Que horas são agora lá, mano? Ó, possivelmente eu estaria num pub muito louco. É. Você não bebe, porra. Você também estaria muito louco. Você não bebe, mano. Mas lá eu beberia. Você não toma nada, velho. Da hora, mano. Cara. É isso aí. Comendo um fish and chips. Mas só de estar em Londres já é, cara. Deixa eu ler aqui um recado muito importante da HD Seguros agora. Vamos falar da HD Seguros. Alguém imagina que você tá no seu carro agora, né? Você tá esperando o sinal abrir. Tô no carro. Tá parado no farol. Parado. Semáforo vermelho, você parado e tal, aquela coisa toda. Dali a pouco. Você ouve uma pancada, mas é uma pá! Batem na sua traseira. Pá! Porrada. Pô. Você desce pra ver o que aconteceu. Aí? Desce prostituto da vida. Puto, né? Nervoso. Aí quem desce do carro que bateu em você é o Anderson Silva. Aí você bateu no meu carro. Aí você coça o bigode assim. É, não dá, né? Você não vai discutir com o Anderson Silva por causa de um acidente, né? Pode. Olha. E nem precisa mesmo, porque o Anderson Silva, ele tem o seguro da HDI. Aí é só você e o Anderson Silva passarem no HDI bate pronto. E tá resolvido, porque em minutos sai a autorização do conserto pra vocês aí, olha. E vou dizer uma coisa pra vocês, são dezenas de HDI bate-pronto em todo o Brasil. Por isso, na hora de fazer o seguro do seu carro, não vai deixar de contar com a HDI, hein? Você economiza tempo na hora de consertar e ainda economiza um bom dinheiro na hora de contratar, hein? Porque o preço da HDI, você sabe, né? É difícil de bater, hein? HDI Seguros é de bate-pronto. Vamos lá pra mais uma ligação? Aliás, agradecer os moradores lá da terra de Mano. Continuam evoluídos pra caramba. Qual é a terra do Mano? Continua, Vila Maria. Continuam brincando de riscar carro com prego, né? É, legal, que beleza. Obrigado. Hein? Mas por que? Riscaram teu carro? Fizeram um paralelo no meu carro. Mas, então rapaz, você parou na frente da garagem do vizinho. Não, eu não cometo essas bancadas aí, né, mano? Difícil. Mas o adesivo da escola chama atrás e nem faz nada, gente. E as taxinhas? Meteu o adesivo da escola e nem faz nada. E as taxinhas na ciclovia? Eu tô jogando taxinha na ciclovia. Quem faz isso? Beijo aí pra minha mãe que tá ouvindo agora. Mamãe, o sua mãe. Qual o nome da mamãe? Vocês vão zoar, né? Não, que zoar? Aí, ó. O nome da mamãe, pô. É a Sandra. Grande Dona Sandrinha. Sandra, RG, que tem essa cara aí? Dona Sandra, eu vi. De lobo mau. O nome é bonito. Ela é linda também. Vamos participar mais uma ligação, mais ouvintes participando, 3284-7097. Em nome aqui de BV Financeira, hein? Você conhece o site Meu Carro Novo? É o classificado de veículos da BV. Se você está pensando em trocar de carro, acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Osdru Baió. Alô? Alô? E aí, por que você não foi no meu show, hein? Alô? Não, e aqui não dá. Não sei o que acontece com essa linha 1, viu, velho? Juro por Deus, viu? Ô, Silvano. Deixa eu ver aqui. Tá desde manhã assim, eu já falei. Alô? Alô? Obrigado. Alô? Alô? Quem fala? Fala, Diego. Ih, tá dando um retorno de volta aqui. Ô, Diego, abaixa o volume aí. Oi, tava no Viva Voz, desculpa aí. Ah, então tá bom. Diego do que é o nome completo? Diego Moscou Gliato. Hã? Moscou Gliato. Do Letri. Isso. Quantos anos você tem, meu velho? 26. RG 2.6 hoje, hein? Hoje? Hoje. Hoje. Hoje. Pô, para, hoje. Hoje é, não. Hoje, hoje. Foi ontem. O quê? Assim, foi ontem o quê, RG? Corinthians, São Paulo e Santos. Mas qual aconteceu? O que aconteceu? Eles Moscou, velho. Aí, ó. Ah, sensacional. Sensacional. Salvou a hora. É, brilhante, velho. Diego, e qual que é o bairro que você mora, hein, meu velho? Beijinha. O Beija tá aí, né? Tá aí o Beija. Vila Caminho do Mar. Caminho do Mar. E é o que eu conheço, é São Bernardo. É isso aí, né? Ah, eu já peço. Caminho do Mar. Né? Vai pra praia, né? Pô, você não, tomou alguma hoje ou tá sóbrio? Não, tô de boa. Então melhor. Ah, puta, é o primeiro. Tô parado no trânsito aqui, meu. Pelo amor de Deus. Na Anchieta. Com PC. Ó, eu tenho uma música com Anchieta, menino. Olha. Anchieta. Anchieta. Todo mundo sabe que eu não gosto de... Não. De careta, de careta. Tá. Deixa eu cantar. E o time, brother? Tricolor, pô. Ah, tricolor. Você vai na torcida Peugeot Estádio 97? Opa, eu quero ir na torcida Estádio 97. Peugeot Estádio 97. Boa, aí, corrigiu a tempo. É. Sábado, 5 horas da tarde, na Paulista 1439, ok? Quem vai aí? Então, eu tô pensando, depois que entrou esses três aí meio doidão, eu tô falando pro Bá aqui se o irmão do Mano não vai, o Marcão, viu? Que essa torcida vai ser fogo. Eu tô pensando em ir junto com ele, meu. Vai ser legal essa torcida, hein, meu? Também tô vai ser da hora vai essa ser... torcida aí, vai. Só tinha louco. E o porteiro aí? Então, o cara vai chegar uma hora da tarde aqui, então você imagina o estado dele. É, teve o outro da bateria aí, nossa, pô. Nossa, vai ser tá legal. Tá acabando a minha bateria. É, tá acabando a bateria, sei. A bateria... É. E a bateria do São Paulo? Vai aguentar até o final do campeonato? Olha que foi uma porra. Então, ontem foi triste, hein, meu? A hora que o Luan fez o gol ali, eu vou te falar que eu fiquei triste, viu, meu? É, mas ali porque... também o São Paulo já tava decaindo, né? Ah, mas vai que acha um gol, né? Tinha que ganhar ontem, porque 4 pontos o Cruzeiro ia tremer, viu, meu? É, então, mas é aquela história toda, o São Paulo vem enfrentando aí muita dificuldade de várias formas, né? Primeiro, punição de jogador, expulsão, aí teve 2 jogadores do São Paulo aí convocados para a seleção, o Álvaro Pereira também foi convocado pela seleção do país dele, né? Então o São Paulo teve os desfalques importantes com jogadores lesionados, né? Então tudo isso, o São Paulo tinha um bom time, os 11, né? Isso aí, o time tava redondinho, tava começando a acertar, principalmente do meio pra frente, né? E de repente começou a quebrar, e aí o que aconteceu? Prejudicou tudo. E nós perdemos um jogador que, por incrível que pareça, faz muita falta, que é o Tolói, né? Tava ajudando muito então, na zaga. O Tolói, cara, logo que ele chegou, ele jogou bem, de repente ele deu uma caída, não sei o que aconteceu com ele. Mas agora, esses últimos tempos, ele tava jogando muita bola ali atrás, cara. Eu não sei o que aconteceu. Ele e o Edson Silva, que o Edson Silva é ruim pra caramba, né? Mas é um cara encaixou, com raça, né? O Denilson voltou a jogar muita bola ali. Muita bola. Denilson, depois da Copa pra cá... eu acho que o jogador mais importante do São Paulo é o Souza, cara. É, o Souza também... O Souza, ele é impressionante, cara. Ele faz gol, ele entra na área, ele dá carrinho na zaga, ele... O cara tá no campo inteiro, meu. Agora o Kardec também tá se destacando aí pela vontade também, né? Mas o Kardec... E o Kaká, né? Hã? O Kaká, cara... É, carrinho na linha de fundo, cruzamento. O cara, pô, mostrou pra muita gente aí o que quer jogar bola de verdade, né? E o Kaká vai fazer falta, viu, no ano que vem. O Letre faz vai. Vai. Vai. Kaká, cara. E aí, já fez falta aí, né? Porque o Dunga também chamar o Kaká e o Souza. Um fica no banco, o outro entra os 40 do segundo tempo, meu. Seleção é brincadeira, né, meu? Ah, mas se o cara tá mostrando, tem que... Não tem que ter data FIFA no meio do campeonato, né, meu? Não, isso aí é errado. Isso faz tempo que não tem que ter, né? Isso aí é errado. Todo mundo sabe que isso é aí... errado. Eu vou jogar esse tablet na sua cabeça. Soletrando o tablet. Eu vou jogar na sua cabeça. Palavras tablet. Agora tudo que eu falo, eu vou soletrando. É uma homenagem a você. É uma homenagem. Tem um cara mais querido. Cara, meu, relaxa. Você é um cara bacana. Eu vou te levar no Super Chance. Mas pra que eu quero? O Super Chance com você é acertar cinco palavras. Se você acertar, você ganhou. Cara, você é bacana, mano. É muito chato. Você não gosta de ninguém. Não gosto. Eu tô antissocial, cara. Não sei se foi, mano. Mas agora eu tô pior. O Ben já falou que você tá mais sono que o meio de campo do Corinthians. É verdade. Ele falou isso aqui. É verdade. Olha, tô sendo sincero porque eu sou seu amigo. Mas eu sou mais inteligente que o meio de campo do Corinthians. Olha, mandou bem. Ah, calma, verdade, lá. Verdade. Calma. Pouco Jadson. O meio campo tá ruim, mas nem tanto. Tá calma, ruim, vai. Você tá vivo metendo pau no meio de campo, então. Agora você vai elogiar. Não, mas também calma. Ah, para, vai. O meio campo é fraco, mas tu tem um limite, cara. Ô, mano. Fala, amigão. Você tem a escalação do Corinthians desse último jogo aí? Sim. Você lembra? Sim. Porque tá de brincadeira, né? Você fica falando que o elenco é maravilhoso, não sei o quê. Sim. Mas tá uma porcaria esse último jogo aí, meu. Mas pera lá. Ó, tá. O Cássio é um bom goleiro. Vamos lá, o Cássio é um bom goleiro. Mas esse é o x da questão, velho. Você pega, por exemplo, a escalação do Corinthians do último jogo. Praticamente foi a mesma que ganhou do Cruzeiro aí há duas rodadas, cara. Não dá pra entender. Tudo bem, tudo bem, mas não tá tão bom como você fala esse time. Não, mas eu não tô falando que tá tão bom assim. Eu acho que o Corinthians, ele poderia talvez ter uma campanha melhor no Campeonato Brasileiro, sendo que com o mesmo elenco ele conseguiu vencer os grandes. Teoricamente, se ele tem time pra vencer os grandes do Campeonato Brasileiro, ele teria time pra vencer talvez os adversários mais fracos, como foi o caso do Bahia, do Vitória, do Criciúma, do... Figueirense nas duas partidas, enfim. Você tem lá, ó, o Cássio, beleza, um goleiro aí que eu acho que ninguém pode contestar. Tá entre os top 3 aí do mundo. Bom goleiro, não, do Brasil, bom goleiro. Não vai tomar uma água, relaxa, meu. Ó, você pega ali, ó, o Fagner, o lateral direito, que eu acho fraco também, mas infelizmente é o nível que nós temos hoje no futebol brasileiro, com exceção de um ou dois que se destacam aí, o restante é tudo igual. Tem ali, ó. O Felipe é um zagueiro que tá repondo aí o Gil, que foi pra seleção brasileira. Tá lá, não tem o que fazer. O Gil é bom, cara. O Gil é um bom zagueiro ali. Então, tá jogando o Felipe porque o Gil tá na seleção. É. O Anderson Martins, jogando do lado do Gil, ele tava indo bem. Ele tava indo bem, ele não é mau zagueiro não, cara. O Fábio Santos, ele faz muito bem o feijão com arroz. É, concordo. Saúde. Tossi. Tossi de novo, tossi no ar. Não pode tossir no ar. Então, mas falou. É porque eu tirei o rosto pra que... Como é que você tirou o rosto? Tirei o rosto aqui do microfone. Na boca. Então, mas aí, ó, o Fábio Santos é um lateral esquerdo, tá que hoje no... Lógico, sempre. Você tá vermelho. Não, tô bem. Olha pra mim. Tô bem, deixa eu falar com o ouvinte. Então, tá com os olhos lacrimejando. Não, isso tá é sono. Eu já tive isso, Lino. Eu já tive isso. Quando? Tô todo dizendo. Mas, ó, o Fábio Santos é um jogador aí que hoje no mercado brasileiro... Ele tá entre os top 3 da lateral esquerda, tá ou não tá? Você prefere o Fábio Santos ou o Álvaro Pereira? Ah, você tá louco. Escolher. Fábio Santos. Ah, eita. O Álvaro Pereira é muito louco, você é doido. Fábio Santos. O Fábio Santos, ele faz muito bem o feijão com arroz, gente. Juro por Deus que eu prefiro muito mais o Fábio Santos. Ó, o Fábio Santos, o Pereira é loucão, só por isso. Ó, o Carlinhos do Fluminense é um bom lateral esquerdo, o Egídio do Cruzeiro é um bom lateral esquerdo, mas o Fábio Santos, eu acho que ele tá entre os tops aí do futebol brasileiro, sim. Eu prefiro o Juninho. Dá pra jogar. Top não, mas dá pra jogar. Não compromete, não. Ó, você pega, ó, o Bruno Henrique é um volante que tem qualidade, cara. O Guilherme Andrade, esse eu acho fraco, mas ele não vinha comprometendo, esse eu acho fraco mesmo. É. Mas tá jogando no lugar do Ralf, que acabou com uma lesão no joelho aí, e isso tem impedido ele de jogar. O Malcom é um jogador aí que tem atuado nas partidas aí como titular, é um jogador promissor, não dá pra jogar toda a responsabilidade nas costas do moleque, não dá pra fazer essa covardia com ele. O Petros é um cara que também joga no meio campo do Corinthians, pode jogar na função defensiva ou ofensiva. Você não gosta do Petros? Que eu não gosto é o Petros, meu. Puta que pariu. Não, mas, velho, o Petros, cara... metido, acabou de vir aí do Campeonato Paulista aí e tal. Ele, que time que ele era mesmo? É, Penapolense. Mas ele é bom jogador, né, irmão? Ah, eu não gosto dele, cara. O Petros, cara... Não, a cara dele, entendeu? Não desce. Aí não, mas aí, coisa, aí é uma outra discussão. Mas é, o Petros, ele tá entre os jogadores que mais roubam bola aí no Campeonato Brasileiro. Ele pode jogar numa função defensiva, pode jogar um pouco mais adiantado também. Eu acho que é um jogador versátil ali no meio campo. Eu acho que ele funciona bem. Você tem, ó, o Romero... Eu acho que esse sim, por enquanto, tá mostrando que é um tiro na água. Ele começou bem, mas aí depois agora acho que voltou ao normal. O Romero é pior que o Oswaldo, cara. É, aí é o mesmo nível, viu? Ah, mesmo nível, hein? O Luciano é um cara que tem estrela. O cara entra no segundo tempo e acaba fazendo gols. Você tem aí o titular, que é o Guerreiro, que é um cara que, na minha opinião, aí tá entre os principais centroavantes do Brasil. Eu acho que o time do Corinthians poderia estar melhor do mundo, cara. Ah, então, mas é que tá. O Guerreiro... Ele é um jogador que aí conquistou algo que muitos foram lá e não conquistaram. Por exemplo, o Evair. Ele foi pro Mundial, não ganhou. O Guerreiro ganhou. Pô, mas peraí. Você vai falar do Corinthians ou São Paulo? Não. Porque todo São Paulo é diferente. Mas peraí, o cara pagar pau. Mas, cara, eu tô achando mesmo. O cara, óbvio que é. O cara botou a bola, na marca do pênalti, chamou o mano, ameaçou dar uma baita de uma bica e agora tá atrasando a bola. Bolinha chinesa. Sim. O ouvinte. Então. Pô, não tô entendendo. Não, mas ó, é que o ouvinte é humilde. É assim, ele viu que eu mostrei com argumentos que ele tava errado. Vocês faz tempo, né? Já uns 3 anos pelo menos aí. E esse ano em especial aí, o mano tá batendo nessa tecla aí, que o Corinthians tem um excelente elenco. Mas você acabou não concordando, sei mais o quê. Então. E eu tô mais do lado do Benjamin nessa aí, cara. Eu acho que, meu, tudo fogo de palha isso aí. Então eu não entendi, você acabou de concordar comigo, velho. Ah, não, feijão com arroz esse time aí. Tá não, bom, não, não, não é melhor do Brasil, não. Ó, manda um abraço pra alguém. Ó, amigo, não dê murro em ponta de faca. Você viu que meus argumentos foram sólidos e contundentes? Ah, para, isso fez com que você mudasse de opinião, velho. Eu te mostrei uma coisa sólida, amigo. Para, sólidos. E o Domênio que tá na mesa ainda? Não, foi embora. Fala, seu trouxa. Tô aqui, não, tô aqui trouxa. Fala aí, Diego. E o Palmeiras? Vai cair ainda? O que você tá pensando aí? Como é que é, Diego? Os caras falam quando... Você acha que o Palmeiras ainda tem chance de cair? Lógico que tem chance de cair. Você não conversa com ele, ele conversa com você. Eu conversei com ele meia hora, o cara pega e muda de assunto. 3 vitórias seguidas, não deu um ânimo aí não, Domingo? Não, pera, ô Diego, uma coisa, outra coisa, vamos lá. Uma coisa é que eu acho ou o que vai acontecer? Não, o que você acha? Eu acho que agora com essas vitórias, eu acho que não cai, mas eu não vou ficar cantando de galo, não, calma. Tem muita coisa pra conquistar ainda. 4 pontos apenas de uma pancada de time que tá junto, eu tenho que esperar um pouco. Não é assim, não. É, ainda mais a sequência não. Agora, hein, cara. A sequência é ruim ainda. Olha, não dá pra apostar, não. É o momento de fazer uma reflexão. Mas programa. Que o time já melhorou e tá jogando melhor, isso é, sem dúvida nenhuma, é inegável. É o momento de fazer uma reflexão. Mas o Valdívia ajudou bem ali. Sabe o que acontece? O Palmeiras ganha, todo mundo ganha lá atrás, velho. Impressionante. O pessoal tudo ganhou lá. Ó, se ganhar do Santos, do Cruzeiro, do Corinthians, do Bahia, do Inter, aí eu acho que não cai. Vai pra Libertadores. Eu lembro bem ano passado, cara. Torcida tendo que pôr ingresso no Morumbi a R$5 lá. É. São Paulo, nossa, cara, ano passado foi preocupante. Então. É o momento de se fazer uma reflexão no programa. Por quê? Ouvinte simpático, inteligente, liga, São Paulino. O Mota, desdenhou do cara. Eu falei, tá dando sono, Mota, tá dando sono, parece o meio de campo do Corinthians. Sabe, ele fez a mesma pergunta pra todos os ouvintes de São Paulo que ligaram. Mas eu vou falar o que? Ai, vou falar do século passado. Só letrando o céu, o ouvinte de São Paulo. Não, vai bater nem por quê? O ouvinte de São Paulo tem saco. Olha as brincadeiras. Amigo, desculpa pelo tédio do Mota. Você quer mandar um abraço? Desculpa, o Mota é tedioso, velho. E aí, ó, falou da mãe, juiz, porra! O juiz também, tá aparecendo o Claudio Rio. Vai, manda um abraço aí pra alguém. Aí, mó! Eu? 15 anos de programa e você continua agredindo a inteligência de todos, né? Então toma um cartão amarelo pra você. É isso aí, Dodô. Você que sofre de insônia. Parceiro, Dodô. Você que sofre de insônia, ligue e converse com o Mota no ar. Tá bom, vai. Vai, ô, manda abraço aí, ô, tonto. Cara, dá sono. Ô, louco, pô. Aqui é tricolor, Mota. Vamos lá. Não parece, tô achando que não é. Vai. Não, sou tricolor. Então vai, manda abraço aí. Sábado, 5 horas? 5 horas, isso. Não faço questão que você. 5 em ponto, né? Isso, Diego. Como ele chama? Diego. Ô, Diego. Oi. Tem um ouvinte aqui que é um dos ouvintes nossos. Ah, bem, legal. Mandou um tweet muito legal, Elan. Mas quem que é o ouvinte? É o Modena. Modena Júnior. Nossa, ferrou. Agora São acabou. São Paulo prefere falar sobre xadrez do que falar. Ai, nossa, quem é Modena? Bom, Diego, um grande abraço pra você, viu? Aqui, valeu, pessoal. Valeu. Mandar um abraço aí pro Bruno, pra minha namorada, Jurema. Puta, 8 anos com ela aí, vamos casar em breve. Véi, Jurema é marca coitado, de molho, velho. De molho ruim ainda. Pode, ervilha, né? Pode brincar de ervilha. Com respeito. Não, mas tranquilo. É isso aí, Diego. Ó, mas na boa, velho, você conheceu sua namorada, com todo respeito, mas na hora que foi pra balada, velho, você falou, oi, tudo bem, qual é o seu nome? Ela deve ter falado Ju. Ela não falou Jurema, velho, duvido. Eu coloco o basta. Falou. Duvido, velho. Falou, pessoa de boa índole, não tava entendendo isso, não. Ela deve ter dito assim, ó. Ah, meu nome é Ju. Aí você pensou, Júlia, Juliana. Vai casar em breve. Você percebeu que era Jurema no altar. As duas situações. Ou deve ser gostosa pra caramba. Ué, a mulher porque... do cara, velho. Tá louco. Ué. Tem que ser, ué. Gostosa e bonita. Por causa pra chamar nome? Jurema e o cara segurar a onda. Ah, então segura no Facebook aí. Qual que é o nome? Manda aí. Manda aí, velho. Manda, Diego, é melhor dizer adeus. Manda pra gente dar uma olhadinha. Que papo mais nojento. Que papo nojento. Tchau. Valeu, até sábado aí. Tchau. Falou. Nossa, desculpa pelo moto. Desculpa por você, São Paulo. Esse é o Estádio 97 pela Energia 97. Em nome aqui, senhoras e senhores, de Arena Space. Arena Space, o melhor. Tô falando. Tem que desligar mesmo. Vocês não respeitam o patrocinador mesmo, viu? Em nome de Arena Space. Quando eu começo a falar de padrões, tem que parar. Para! Arena Space, o melhor do MMA em um só lugar. Todo domingo à meia-noite no canal Space. Também em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Dá recado aí, beijinha. Vamos lá, dá um recado aí, vai. Olha só, amigão, você sabe o que é hyper? Então vou te falar. Hyper é tudo que é moderno. É o assunto do momento, das pessoas descoladas. E olha, no melhor do Alto da Boa Vista, e seguindo essa tendência, o Grupo Esser prepara o seu mais breve lançamento, que é o Hyper Home Design. É isso aí, está numa região tranquila, completa e com uma grande vantagem. Está bem em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. Ou seja, você sai do teu apartamento, atravessa a rua e pronto, você está dentro da estação do metrô. Coisa linda, hein? Pô, isso é uma mão na roda. E são apartamentos tipo estúdio, com 31 metros quadrados e lazer que vai do térreo até a cobertura. Isso mesmo. Lá no Hyper, você terá lazer acima das expectativas. Então, amigo, vá lá visitar. Rua Doutor Antônio Bento, número 139, bem em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. Anotou? Beleza? Esse aí é o Hyper Home Design. Mais uma realização do Grupo Esser. Informações, acesse esser.com.br/hyper, hyper com Y, hein? Ou ligue 5546-0439, 5546-0439. Grupo Esser, um nome construído com muita história. Um abração pro Rafa, pro Alan Horn e pra toda a família Esser. DJ, Braca Fumigante, Braca Fumigante, Braca Fumigante. Shuffle. Mick Jagger. Ei, parou por quê? Aí, Moyuma. Parou por quê? Deu um pau violento. Pô, é Mick Jagger? Um então por isso que parou. É que o arquivo é tão velho, Domingo, que eu acho que mofou. Se é o Mick, parou. Troca, trocou. Trocou, Broca. Tem que ter vinheta. Trocou? Não, mas tem que ter vinheta do Broca. Puta vida. DJ, Broca Fumigante. Broca Fumigante. Broca Fumigante. Nossa, Electric Light Orchestra. Deve ser Beethoven, pô. Não. Ó, agora, ó. É legal pra caramba. Elo. É pauleira. Um Beethoven não, elétrico. Não é. Agora. Em relação a Beethoven, pô. Qual sinfonia que você mais gosta do Beethoven? Ó, uma enquete rápida, RG. O moto é chato ou ele dá sono? Não, o sono é aquilo que você fez no programa inteiro. Nada. Não participou. Não, falou que você ficou na sombra. É lógico. Ele falou duas vezes no programa. Um pra me irritar e outro pra fazer com legal com o cara. Ele dá sono. O Mota, ele é os dois, mas eu gosto dele. Eu não sei se você gosta de mim, seu Mas eu gosto de graça, mas eu não quero. O Mota é chato ou ele dá sono? Mota é gente boa. Gente boa. Ô, mano. Você fugiu da pergunta, hein, Domingo? Você fugiu. Gente boa. Igual do Mota, gente boa. Vai, ele é chato ou dá sono? Quem? Mota. Dá sono. Oh, de novo vai ter esse negócio aí de cortar sacolinha próximo mercado? É, tá começando, esse, tá começando novo esse papo aí. Minha vida vai mudar. Mano, vamos com o recado da Polo Ar. Vamos lá. A sua não, mas da sua empregada vai. Ah, RG número 2. Quando o assunto é ar-condicionado, para não esquentar a cabeça, você já sabe, né? Tem que falar com a Polo Ar. Desde 1979, distribuindo condicionadores de ar para todo o Brasil, cara. Na Polo Ar você garante os melhores preços, agilidade na entrega, além de um atendimento para lá de especial. Ouviu, Jurema? Vocês, juremas de todo o Brasil. E sabe por que a Carrier é sinônimo de ar-condicionados? Porque um senhorzinho chamado Willis Carrier, esse cidadão, nada mais, nada menos do que inventou o ar-condicionado. Ah, é isso aí, vó. O negócio é o seguinte, deu um peguinha com o Willis Carrier, né? O inventor do ar-condicionado, o cara inventou essa proeza em 1902, vovó. Tornando a marca uma das líderes mundiais na fabricação de equipamentos de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar. É isso aí, Willis Carrier, você é um monstro. E pra você entrar de vez nesse novo clima, amigão, ouvinte do Estádio 97, a Polo Ar e a Carrier oferecem um high-wall de 9 mil BTUs, cara. Que presentaço, hein? Um high-wall de 9 mil BTUs. Para ganhar o seu é só ficar ligado aqui no Estádio 97 e participar do nosso quiz que acontece toda sexta-feira, tá bom? Acesse aí poloar.com.br e saibam porque a Polo Ar é a maior distribuidora de ar-condicionados do país. Estamos combinados, né? Com a Polo Ar-Condicionados, você entra no clima, amigo! Ô, RG, sim? Como você acha que seria o Modena entrevistando o Mano Menezes? Nossa, velho! Não, eu queria que ele entrevistasse o Modena. E o Collins? Olha só, esse Estádio 97 chegando ao final, ainda me de Peugeot, né? Meus amigos, Peugeot 308 com teto panorâmico e mensais de R$690. Venha hoje dirigir o seu. Estamos no final do programa, tá terminando o Estádio 97. RG número 2. Sim. Quem garantir os presentes hoje, diga lá. Eu, antes disso, quero mandar um abraço e parabéns à nova revelação da Globo. Vai ser um... Quem que é a nova revelação da Globo? Puta de um ator. Lima Duarte. Damião dos Santos. E quem ganhou, que ele fez. Quem ganhou a camiseta do Estádio 97 foi o Geraldo Pereira da Silva Júnior. Boa, tem três dias do mês pra passar na Avenida Paulista, 1439, nono andar. Vocês querem mandar abraços? Mandem agora ou calem-se para sempre. Não, eu não quero me mandar, nem quero calar para sempre, mas amanhã tem uma enquete rolando. Você, torcedor do São Paulo, que ligar amanhã, alguns assuntos que você possa discutir caso você durma com moto. Então tem um embargo americano. O surto de... Guarda o remoto aí, RG. Amanhã o Modena é o estranho no ninho, você tá sabendo? Pra ver se o Mota acorda, velho. É, a pergunta que não cala é essa, pá. O Mota dá sono ou é chato? Dá sono. Pergunta pra mim rapidinho. Ô, Benjinha, o Mota dá sono ou é chato? Olha, 70% dele é chato, 30%. É, não, sua mãe não acha isso. Ah, a mãe não, acha. Não, mãe não. Minha mãe acha. Falou, pô, chamei o Mota pra mim em casa e ele dormiu. A Bequinha não acha isso, não. Ah, ela acha legal. Né? Acha, Bequinha acha legal. Acha. Tudo bem que o Carçuguinho chegou agora e tal, mas Bequinha já é antiga ele minha. Consegue, né? É, é, o cara, quando tem argumento, ele apela pra mãe. Eu peguei antes, hein? Chega. Amanhã tem mais Estádio 97 na Energia 97 em nome de BV Financeira. Você conhece o site Meu Carro Novo? É o classificado de veículos da BV. Se você está pensando em trocar de carro, acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas, viu? E na hora de financiar, não se esqueça. BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Peugeot 208 com câmbio automático e central touchscreen, com parcelas de R$670. Conheça Polo Ar, com a Polo Ar ar-condicionados, você entra no clima, acesse poloar.com.br. E Grupo Ésser, um nome construído com história. Amanhã tem mais Estádio 97, a partir das 5h30 da tarde, na sequência, Night Sessions. Valeu, tchau. Com a força do povo PT. Escute agora a maior parada de sucesso em Minas Gerais. Conhece o Aécio melhor do que ninguém. Não é à toa que lá o Aécio perdeu de lavada para a Dilma no primeiro turno. Aécio,

DJs Touch Talk, Ricardo Randeck, Ronaldinho, Dini Soler, Mandrax e Vince. Energy Club, 7 de novembro, na Easy. Realização Energia 97, Projeto Indústria e Promoção. Os melhores DJs do mundo. Do mundo. Tocam na Energia 97. Tiesto e o programa Club Life. What started this brand new episode of Tiesto's Club Life? Sábado para domingo, 2 da manhã, só aqui na Energia 97. Energia. Energia. Energia. Energia 97. A energia que te move. Acessando. Mixagens. Na Energia 97. Você ouve agora. Você ouve agora. Night Sessions. A House Music em seu melhor estilo. Night Sessions. Night Sessions. É Energia 97. A energia que te move. Legal, ótima noite pra você ligado na Energia. Eu sou o Rodrigo Bolonha. E agora o DJ Anderson Tomé. Night Sessions. In the Sunshine, yeah. Moonlight, good times, good times. Boogie, you just got that sunshine. Moonlight, yeah. Good times, mm-hmm. Boogie, you just got that sunshine, yeah. Moonlight, good times, good times. Boogie, you just got that sunshine. Moonlight, yeah. Good times. You just got that sunshine, yeah. Moonlight, good times, good times. You just got that sunshine, moonlight, yeah. Good times. You just got that sunshine, yeah. Moonlight, good times, good times. You just got that sunshine, moonlight, yeah. Right.